Estamos começando mais um Bemiches! Eu sou o Evandro e aqui comigo hoje temos o Segui. Naruteiro, caralho! Uhul. Temos o Sirvini. É, infecção gastrointestinal não é uma coisa legal. Temos o Godaka. Olá, Marilene. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Cara, eu tenho ódio dessa merda, cara. Eu não tenho ideia, velho. Olá, Marilene. Cara, temos também o Flammer. Ô mãe, é meu... Só vim pra trabalhar, irmão. O Flamengo já faz. Fala, Flamengo. Tá gravando, Vini, filho da puta! Deixa eu falar! É bom, né? É bom, né, desgraçado? Ah, deu. Caralho, apresentação mais longa da história, vamos se fuder. Temos aqui também, de vez em quando aparece aqui com a gente, o Churrumino. Ralaxando no asfalto, só pra deixar isso gravado. E hoje, mais uma vez, aqui participando como convidado, temos o Thiago. E aí, galera, Niga Goku roubou sua carteira. A gente pode pôr isso no final do post pra galera entender, cara. É, cara, vai ter que colocar. Então, galera, a gente tá aqui hoje reunido pra falar sobre animes. A gente vai... Anime, meu! A gente vai falar aí sobre todos os clichês de animes, vamos falar de alguns que a gente curte também, vamos falar sobre o que vier na cabeça aí. Vamos começar logo isso aí, porque já deve estar uns 10 minutos só de abertura essa porra. Não, cara, pode não parecer, mas eu edito essa merda. Então, galera, antes de Para tudo. Notícia Opa. Bombástica. A garota traiu o namorado por um hambúrguer. Para. Traiu por um hambúrguer. Não, sério. Antes de começar, só vou puxar aí uma parada com a galera pra agradecer o pessoal que tá comentando aí no site, pô. Tá legal pra caralho. Pois é, galera. Aí, pô, tem um... Fizemos uma listinha aqui da galera que comenta mais aí, tem o comentarista, tem o... É, porque gravar a leitura de comentário ninguém quer, né, esses vagabundos. Vini, muta, Vini. Ô, Vini, fica mutado aí. Cara, eu tô mutado já, velho, não é o meu que tá fazendo barulho. Não, muta pra gente falar o que a gente tem que falar depois. Muta a vida, depois desmuta. Eu comentava muito no Super Amistos, até o meu trabalho começar a bloquear ele também. Pô, o ralo da internet, é o ralo da internet. Ser bloqueado no trabalho é foda. Mas, cara, pô, tem galera que comenta desde o começo, tem o comentarista, né, velho? O cara, o comentarista é o único que comenta em todos os posts. Comentarista, o vagabundo! Exatamente, vai arranjar um emprego, meu. Comentarista, o puto, o Gandalf Kenobi sempre comenta. Sim. O Bob Balburdia, Bob Balburdia, Hedwig the Angry Itch, ruim até o fim, tá? Tem o Max 06 também que comenta? Tem o Max 06, Sandro L. Falando de série e tal. Isso. Eu não chamo. Eu não consigo ler como Sandro R, cara. Eu leio sempre Sandor. Sandro. É tipo muito melhor, velho. Vocalista lá do Twist, não? Que merda, polegar, sei lá que merda. Não, é que nem o cara do Zerpoid, tá ligado? Tem o cara do Zerpoid, o Sandor. Sandor, tem o, acho que o Bizarro, tem o Anop Ricardo também. Tem o Elocon. Tem o Fábio de Castro, cara. É. Ele mandou uma prévia de um desenho do Rob Schneider batendo na cara do Vini, velho. se ele terminar esse desenho, vai ficar muito épico, cara. Tem a Kit Spider, que aparentemente eu sou a única pessoa que lê comentários dela. Não vi e já não gostei dele. Ela ficou chorando, tadinha. Teu povo. O Onofre, a gente falou do Onofre? Onofre, falei. O povo que ele acha que eu não gosto dele, mas eu tô cagando pra ti, cara. Tem o Todd também. Tem um que manda uns comentários meio sem noção, que é o Plano, o Planoso, o Planado. às vezes ele manda uns perdidos. Tem um cara que é muito das antigas, que pouca gente acha que deve lembrar dele, que ele comentava no BDE. Mano, a gente tá falando de BDE. BDM, que é o nosso. Cala a boca, é o Anubis. Cara, Deixa eu ver a porra. Que é o tal do Puluco, cara. Puluco voltou? Quem é esse cara? Eu nunca vi no nosso cara, set, mano. Já comentou. Muito mais antiga, cara. Já comentou. Muito antigo. Eu sou, burro. Tem o... E o Barry White? O Coruja, que comenta também. O Barry White tá aqui com a gente. Mas, mas a gente não citou. Tem ele. E, na realidade, não. O Chugumira também. Depois que eu o pesado pai. Tem uma... Tem uma que fez um comentário esses dias, tipo, foi o único comentário dela no site, mas achei muito válido. Foi a Priscila, que ela sugeriu um podcast sobre Ed Murphy. Caralho! Que anotado, anotado. A gente anotou. A Aurora fez um comentário no nosso site. Aurora! Nossa maior fã, né? Agora, cara, teve um comentarista que apareceu e puta que pariu. Teve um comentarista que apareceu essas semanas aí e aparentemente não é fake de ninguém, que é o Connor Hawke, o filho do Oliver Queen. Cara, tem um comentário que ele tá pedindo uma grana pra sair pra Night. Ele falou que tinha batido o carro. Aí o Oliver Queen respondeu ele: o Flecha móvel? Eu não acredito, não acredito nisso que eu li. Vou te colocar no colégio interno. Mas um comentário dele que eu dei muita risada, cara, foi o... Foi que ele botou assim, ó: ouvi falar que vai rolar um encadernado dos Amishes, A Queda da Delícia, contando a morte do Traveco Místico. Aí depois ele ainda comentou: se chamarem o Pac, que é o Oliver Queen, né, pra participar, pode rolar um encadernado dos Amishes, Lombada, a coleção tá em vida. E só pra dar o braço a torcer, cara, eu vou ser a única pessoa que vou falar isso. Mas, tipo, valeu a Noobs também, que apesar dos pesares, ele comenta em tudo, tá sempre lendo, tá sempre tá na parceria. Desde o início. Anubis, não deixa isso na minha cabeça, cara. Qualquer escorregada aí, você toma outro ban, tá ligado? Mas para... ainda assim a gente agradece. Para com essas aleatoriedades, né, cara? De vez em quando o Sapão também aparece. Sapão, pode crer. O Oliver Queen, o próprio Oliver Queen também, né? Vamos lá. Cara, o Oliver Queen, que eu acho que é o nosso maior fã. Não. Nosso maior fã é um outro cara. Mandar um abraço pro Anderson lá, que fechou com a gente na Comic Con lá, que o cara manjava das coisas do Podmico, velho. Exatamente. E tipo, eu não fui, mas o pessoal falou: cara, Anderson, você é tão foda que, velho, tem tanta coisa que eu não lembro que você lembra, tá ligado? É incrível. O cara falou das vírgulas do crossover cast, eu disse: caralho, louco, lembra de muita coisa. Pô, é o NDF, né, cara? Isso, é o Anderson. Pô, valeu mesmo. Eu curto no Facebook, cara. Eu acho que é o único cara que tem coragem de curtir os artigos dos Superamigos no Facebook. Vai tomar no seu. Vai se fuder, Godoka. Que não é redator. Eu também não sou. Oi. Não, tô pedindo demissão ao vivo aqui, esse trouxa. Demito vocês da minha vida. Menos uma minoria. Então, galera, já sintam-se todos abraçados. Valeu aí pelos comentários de vocês. Continuem comentando sempre. Por favor. A gente faz o site pra gente, mas a gente curte que as pessoas gostam das mesmas coisas que a gente, então fecha pra todo mundo. É bom se sentir merda em grupo, sabe? Não, sozinho é triste. A ideia é quando a gente... podia ser pior, né? Podia ser que nem o cara do grupo lá da Minazinha, que ficou mandando eu te amo e tal. A ideia de criar um site é: vamos fazer coisa que a gente curte, né? Então, tipo, se tem o pessoal que comenta e curte também, é porque curte as coisas que nós. Então, fecha todos. Valeu aí, galera. Grande... Sinto-se abraçados todos aí. Um grande abraço, beijo, aperto de mão. E se a gente esqueceu alguém, xinga aí nos comentários. Eu só mando um aceno de mão porque eu não dou moral. Vini não manda nada porque ele tá em mute. Mas obrigado aí, obrigado de verdade. E se esqueceu, a gente manda um salve no próximo podcast, eu prometo. Comenta aí que a gente manda no próximo. Então, galera, vamos começar logo essa bagaça. Já ficamos 20 minutos falando antes de começar. Não, Evandro, foram só 9 minutos e meio, seus pau no cu. Chamou, Então, galera, quem quer começar falando do conceito dos animes lendo a Wikipedia aí? Thiago, por que eu convidado? Ô, brother, posso, é assim. Porque é o convidado. Tem que botar no convidado, tá aí, tem que mostrar o serviço. Não, brother, assim, sem olhar, na verdade, Wikipedia nem nada, né? A gente tava conversando antes e eu já fiz muito trabalho acadêmico em cima disso. Então, assim, a maneira mais grossa que você pode fazer um resumo é, tipo, os animes são o cartoon japonês, tá ligado? Não, não tem diferença, assim, lógico, em roteiro e tal tem algumas outras coisas. Mas não, em termos não tem diferença, é a mesma coisa. Então, assim... Tem a japonesice, cara. Essa é uma diferença. Não, mas a japonesice, ela tá em tudo, tá ligado? Desde o anime aos quadrinhos deles e passando pelos jogos, tá ligado? É muito fácil saber quando é... Quando um jogo é japonês e quando um jogo é americano. E nem só isso. Cinema também, representação. A teatro, né, cara? Toda a teatro é muito forte. Toda a dramaticidade deles tá tudo relacionado. É, assim. Os live actions deles são muito mais superiores, né, cara? Exatamente. eu sempre digo assim, como um ponto muito importante do... Tipo, mais até do que o traço, porque o traço você vê em diversos estúdios, tá ligado? Você vai ver cada um tentando botar o seu estilo. Mas eu acho que a dublagem japonesa, tá ligado? A voz japonesa é uma coisa que marca muito. É tanto que você pode pegar um cara que ele assiste sempre... Qualquer coisa dublada, tá ligado? Quando ele pega o original, se ele começou com o original e vai pro dublado, ele não se acostuma. É difícil, né, cara? Só pra dar um exemplo, meio que o Thiago tava falando, cara. Esses tempos eu tava assistindo os últimos episódios que saíram de One Piece. Eu comecei a assistir, deu, caralho, a voz desse maluco eu conheço, cara. Deu o cara que dubla um capitão do Bleach. Tá dublando um maluco ali no One Piece, deu, pô, acaba lembrando as vozes malucas, cara. De tanto o cara ver anime, o cara vê, caralho, a voz do fulano, né, velho? Isso, tem horas que tu entende expressões que tu não precisa nem da legenda, cara. É muito foda. Pois é assim, apesar de ser uma língua muito complexa do cara entender, mas você, assim, por exemplo, eu hoje em dia não tanto esses novos. Mas coisa assim, até 2007, 2008, eu acompanhei muito. Então, assim, às vezes eu identificava a voz do cara, assim, caralho, peraí, esse maluco é de onde, tá ligado? Aí você vai puxar a lista do cara no IMDB, gigantesca, tá ligado? O cara tem mais de 300 trabalhos. O cara dublou todo mundo. Tem um cara que ele dubla pouco, mas eu sempre reconheço ele, que é o cara que dublou o Vash do Trigun, né? Ele tem poucos trabalhos. Velho, é verdade. Cara, minha história com o Trigun fui assistir um dia no Ano Novo, tava doidão e dormi. Mas Dragon é foda, pô. Dragon é foda. Sim, história da minha vida, por sinal, cara. Isso não é mais triste que a minha história com o Cowboy Bebop. Que eu fui assistir e o computador morreu. Morreu. Cowboy Bebop é top 3, tranquilo. Isso, mãe, cara. No céu tem Cowboy Bebop? Morreu. E morreu. Olha o Skype, gente. Atende o Skype. Eu confundia antes Cowboy Bebop com Trigun, tá ligado? Que não tem nada a ver o estilo. Nossa. Não, velho, com uma vibe. Tem um pouquinho a ver por ser cowboys no espaço, sabe? Exato. Não, mas. O traço não tem nada a ver. Nada a ver. Um é um japonês com Black Power, tá ligado? O outro é quase um alemão do. Parece o Benny Maro do King of Fighters, tá ligado? Cabelão de vassoura. É. Então, assim, eu acho assim que o anime você pode resumir tranquilamente como sendo o desenho animado japonês, mas que as duas maiores características pra mim são o traço, né, dos olhos grandes pra aumentar a expressão e a dublagem, velho. Pra mim a dublagem é fator essencial no Japão. Mulher dubla todos os personagens principais, né? Pois é. Todos os principais personagens que você pensar desses shonen, tá ligado? Desses animes pra... pra adolescente, pra homem, tá ligado? É dublado por mulher. O Luffy do One Piece é dublado por mulher. O Goku, o Gohan, Goten é dublado por mulher. Naruto. Naruto é dublado. E assim, o Ichigo também é dublado por mulher. É gigantesca, tá ligado? A lista. Caralho, não dá assim também? Pra você. Não, Ichigo não é não. Caralho, o moleque não é Ichigo. O Ichigo é dublado por mulher e o Shun é dublado por homem. O Getsu é dublado por uma mulher também. Caralho. Por sinal, o dublador do... Qual é o nome do maluco? Falou em Bleach aí agora, aquele... Bicho. Hitsugaya. Togashi. Hitsugaya, ele trabalha muito, velho. A guria que fala Hitsugaya, ela trabalhou já em Fullmetal, ela já apareceu em One Piece. Ela faz Fullmetal também coisa. É uma guria, não é? Sim, são as duas. Tanto o Ed quanto o Al são duas mulheres. E o pior é que a menina que faz o Al é uma gata, velho. Ela fala miau, então. Nossa, eu treinei minha vida inteira esperando essa piada, cara. Por favor. Eu vou ressuscitar o fiscal da ProSódio pra te dar uma multa. Não vai nem fodendo. Não, porque eu vou tirar isso na edição, tá, seu trouxa? Ninguém vai saber. Mentira, eu vou ter preguiça. Eu vou ter preguiça, cara. A quantidade de coisa que tu já falou que vai sair dessa edição. Tu não vai fazer. Todo mundo é dublado por mulher, com exceção de Hokuto no Ken. Hokuto no Ken é dublado por Chuck Norris, fazendo gagarejo. As mulheres são dubladas por homem, tá ligado? Homem, não, não, existe outro que possivelmente não. Só devem ter duas mulheres dublando tudo, tá ligado? Que é Berserk, tá ligado? Berserk é muito. É muita testosterona, tá ligado? Eu acho que é o único que chega perto de Hokuto no Ken. Mas então, galera, vamos perguntar pra cada um aí. Qual foi o primeiro anime que vocês lembram, assim, de ter assistido? Tipo, Vale Shinshan? Pera. Ó. A gente vai começar falando, não, Cavaleiros do Zodíaco, sei lá o quê. Pera. É o primeiro anime que a gente Diego, assistiu. Calma, Flamer. O que eu tô falando calma. É o primeiro anime que assistiu que vocês deu conta que, tipo, era um anime mesmo, tá? Não que você viu naquela época que você não entendia nada, tá ligado? Começa contigo aí, então, seguir. Não, eu não sei o que falar ainda. Fala pra passo pra outro. posso começar? Posso começar? Vai. Foi inclusive um desenho que o meu pai assistia quando era criança, que era Speed Racer, cara. Nossa, foi bem lembrado. Eu nem lembrava disso. Cara, tem encadernado aqui especial dos pô, que legal, cara. Eu adoro a música de abertura do Speed Racer, é uma das minhas favoritas. Eu adoro o desenho. Em inglês. É um dos meus desenhos preferidos, velho. Speed Racer é demais. Eu acho uma merda o Speed Racer, sério. Porra. Não, eu entendo o Speed Racer, tá ligado? Assim, pelo o valor cultural que ele tem. Exato. Sim, assim, pô, eu acho mesmo desenho passando por cima. Velho, é que, mano, Speed Racer é década de 60, foi tipo o primeiro anime que fez sucesso no Ocidente, tá ligado? O Speed Races não existe mais, cara. Pô, cara, Ele foi rebaixado junto com o Grêmio, né? Cara, desde que... Sacanagem isso aí, hein? Desde que o Foca sumiu. Desde que o Foca sumiu, não existe mais. Não sei quem foi, hein? Sumiu o Speed Races, o Prasódia lá, o fiscal. Eu não sei quem é, hein? Então, Vini... Cara, eu acho que tinha um anime que passava no SBT, acho que era uma coisa infantil. Tipo, eu não lembro direito que nome que era, mas era uma coisa bem bobinha pra criança, cara. Eu até confundi com o Shinshan, mas não era Shinshan, velho. Eu só não tô lembrando o nome agora. Shinshan? Era. É Popo Locroid, não, é? Cara, eu acho que era. Popo Locroid passava na Globo, cara. Ah, é verdade. Não sei se era. Deixa eu ver se é. É porque ele é contemporâneo de Shinshan, assim, né? Exibido no Brasil. Quanto procura aí, velho? Churrumino? Bem, já que Cavaleiros não vale... Não, até vale, cara, se foi, tipo... Ah, porque foi o primeiro, cara. Primeiro que eu tive consciência mesmo, assim, de que era um desenho diferente, né? É, eu vou... Ai, vale o Jiraiya! Vale o Jiraiya! Deixa eu... Não, eu vou tipo, aproveitar então a deixa, mas, tipo, pra mim foi o Cavaleiro também, porque... Tipo, eu tava zapeando de canal, aí apareceu aquele, tipo, um desenho esquisito. Tem sangue, velho. Cara, com, tipo, os caras levavam uma porrada que fazia uma valeta no chão. Os caras correm com a mão pra trás, velho. E uma sangueira, assim, e aí, tipo, meu pai chegou logo em seguida. E eu, pai, tá dando um desenho aqui, eu não conheço esse desenho. Cara, a gente ficou vendo ali, vidrado, tá ligado? Tipo, era uma coisa totalmente diferente que a gente já tinha visto antes. Primeira coisa marcante. cara, ele arrancou a orelha do outro, cara. E eu já peguei no Máscara da Morte lutando contra o Shiryu, cara. Então o bagulho já tava tenso já quando eu... Já tava perto de começar a repetir. Isso, era a primeira vez. Eu peguei o Shun esquentando o Yoga. Curiosamente, eu sou Goi. Chegou a melhor parte, pô. Eu sou Goi, depois vão falar que estão nos genes. Pô, o primeiro anime que eu assisti, assim, que eu vi que era algo diferente, foi o Akira, velho. Porra, velho. Agora eu assisti com 8 anos de idade e fiquei traumatizado pra caralho, porque eu vi isso, né? Primeiro anime que eu dormi. Foi na Band ou na Manchete? Na Band, esperando também, o filme TV, né? Acho que foi o primeiro anime que eu assisti também, cara. Eu vi aquela cena que o cara é alvejado pela polícia, tá ligado? Que fica um pouco no chão e as balas vão entrando e aquele pedaço de carne com... Cara, que me dá nervoso até hoje, velho. Sério mesmo. Cara, eu fiquei muito impressionado com a cena de quando ele tá fugindo do hospital, tá ligado? Que o cara chega, não, vamos ali, vamos entrar no quarto agora pra te voltar. Cara, ele simplesmente transforma os malucos em guisado, velho. Pô, cara, a cena que me deu, sei lá, medo naquela porra foi quando ele vira um câncer gigante, pô. Pra mim é pior pra mim quando começa ele enxergar os brinquedos andando, cara, e começa a tocar a musiquinha. Cara, eu comecei a ficar noiado naquele anime no comecinho, a primeira alucinação que ele tem. Que ele cai de joelho e as tripas dele caem assim no chão. Ah não, velho, aquele anime deu nervoso desgraçado, velho. Cara, você se imagina na situação. É muito bem animado, tá ligado? É muito fluido. Até hoje, cara. Ele é absurdamente bem animado pra época, cara. Pra época não, pra hoje. É hoje, qualquer... Não, é o que eu digo, cara, ele envelheceu muito bem, porque ele é muito bem animado até hoje. Ele foi desenhado por dobro de frames, cara. Não, na verdade, foi o dobro. Foi desenhado, não, a 28 quadros, tá ligado? Por segundo. Então isso dá uma sensação de... E ele fez todo, assim, o projeto do Akira, fora que ele tem essa quantidade de quadros muito grande por segundo, todo o background, normalmente nesse tipo de animação para longa-metragem, ele é estático, né? Você tem aquele cenário e o personagem principal ele vai viajar, ele vai ser desenhado, ele é sobreposto em cima desse cenário. E o Akira não, pô. O cara desenhou cada janela, velho. Ele fez todo o background de Akira, ele é trabalhado, tá ligado? Do primeiro... Da pomba passando lá em cima até as pedras no chão, tá ligado? Então, assim, isso quando você mistura os dois, da movimentação dos personagens com o background desenhado realmente, ele dá essa impressão de profundidade, de tudo, tá ligado? Assim, Akira, ele é muito divisor de águas. Apesar dele não ser o principal divisor, mas ele, assim, ele é referência pra qualquer um, cara, que queira falar sobre... Tem uma cena de Akira, uma sequência, né? Uma sequência de cenas que é quando eles estão correndo da polícia, aquele cara, né? Que tem a transição que faz, que tem ele correndo, aí a criança tá olhando pra ele na janela, assim, do carro, sabe? No cenário, de fundo. É, sim. O Kaneda não, o militante lá, que tá com pirraio. Tem os cachorros, tem os cachorros correndo atrás, velho. Uhum. Que tem um pirralho no carro, assim, olhando. Aí muda a cena, tá lá o pirralho olhando ainda, sabe? Só que em outro ângulo. Aí depois muda a cena de novo, tá o pirralho lá assustado, porque o cara sacou a arma, sabe? Aí depois ele atira no cachorro, mostra o ângulo de dentro do carro, o menino olhando, tá ligado? Tipo, aquele menino tava no fundo, não fazia nada, não tinha nada a ver com a cena. E acaba a sequência dentro do carro, olhando o menino assustado, sabe? Acho foda aquilo. Deixa eu só interromper. Nossa, Akira. Eu jurei que tu ia dizer que mostrava de dentro do cachorro, cara. Deixa eu só interromper. Mostra, né? O cachorro estoura. Deixa eu só interromper aqui, Akira. O Thiago, você falou que acha que Akira não foi o divisor de águas e tal. Eu não manjo nada disso. O que você acha que foi o grande divisor de águas? Tipo, de coração. Astro Boy. Em verdade, assim, ó, é um cara que eu acompanhei muito por causa dos trabalhos acadêmicos e tal. Mas eu acho que o Astro Boy, tá ligado? Ah, o Astro Boy. Grande tesouro. Grande tesouro, né, cara? Usava tesouro. Sendo que Astro Boy foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Exato, justamente. E assim, então, você tem que dar crédito pro cara que foi o primeiro. Ele, basicamente, ele inventou toda a indústria de anime, tá ligado? Uhum. Foi ele que chegou pros caras, enquanto antigamente o cara cobrava, sei lá, 180 mil ienes na época, né? 180 mil ienes pra fazer um mini animado, o cara chegou, botou o pau na mesa e disse, olha, fecha o contrato comigo que por 50 mil eu produzo uma... Botou o pau na mesa e falou, desenha isso aí. Desenha isso aqui, filho da puta. Bem veiudo aqui, ó, bem colista. Desculpa, Thiago. Ele botou o pau na mesa, teve que pegar uma lupa e depois se mandou pra desenhar. Tá vendo esse preço? Vou cobrar o tamanho do meu pau. Veja como eu sou tesudão, né? Veja como eu sou tesudo. Caraca, que piada, velho. E aí ele fez o que eu falei. Mas sério, o Osamu Tezuka, ele é muito responsável por isso, tá ligado? Ele chegou e disse, ó, fecha uma série de uma temporada aí, 24 episódios, comigo, por 50 mil, tá ligado? E para de investir nesses de 180. Então, assim, apesar de, em termos, ele ter sido muito filha da puta, porque ele meio que quebrou a indústria, né, do jeito que ela trabalhava. Fudeu todo mundo. É, mas em compensação, ele criou todo um mercado que é utilizado até hoje, mais de 70 anos depois. Tá ligado? Ele criou o Astro Boy, isso já é o suficiente. Exato, velho. O cara, assim, não querendo dizer como deve fazer, mas o cara tem muita história. Só do Osamu Tezuka, dá, sei lá, 4 horas, eu posso falar seguida, tá ligado? O cara é muito foda. Ele realmente é o divisor de... Tanto do mangá quanto do anime. Vai um podcast de Osamu Tezuka depois. O cara fez mais de 400 obras, tá ligado? E, tipo, não é obra pequenininha, tá ligado? É obra gigante. O Kimba, assim, Kimba, né? Que é o preferido da Lilis, também é dele, Kimba. Né? Kimba, o Fênix. Preferido Dourado. Não, o primeiro nunca... da Lilis, desculpa. É. Cara, ele tem muita coisa, velho. A Lilis não achou que na Cine Kimba, não. Não, ela falou que foi o primeiro. Eu errei, foi mal. É, o primeiro. O Android como? 18. Passava na... Android 009. 009, velho. É muito foda. Bom, legal, cara. Caralho. E o teu anime primeiro, cara? Ah, velho, é assim... O meu primeiro anime, que assim, o que causou impacto, foi com vocês, assim, Cavaleiros do Zodíaco, não tem... Uhum. Eu assisti o primeiro episódio, tá ligado? Eu brigava com minha irmã, 6 horas da noite, porque ela queria assistir, sei lá, Chiquititas, e eu queria assistir Cavaleiros do Zodíaco. Passava Tropica Lente na época na Globo, cara, eu lembro. Pronto, é. Irmã, eu quero ser você, irmã. Não seja marinho, não. Não, sou o da Lua, sei lá quem era. Sei lá quem era. Caralho. Essa Tropicalente, eu não lembro da novela. Era Pantanal também que passava nessa época na Manchete? Pantanal, aquela aventura. Anime. Anime, volta no anime. Não, mas assim, o primeiro grande assim, que causou impacto foi Cavaleiro do Zodíaco, mas eu acho que o que eu disse, não. Isso é um anime, eu acho que foi... Eu fico sempre em dúvida se foi o Zillion ou se foi as Guerreiras Mágicas de Reia. Não, Zillion não, Pet Label. Pet Label, eu sempre fico em dúvida qual dos dois eu assisti. Ah, Pet Label. Sabendo que é. Mas alguém aqui assistiu Pet Label ali, em Deu, do Thiago e do Flavor? Não. Cara, Pet Label é muito foda, velho. Pet Label? É, aquele cara, do Pet Label do Chris, é muito lá. Massa, cara. Eu lembro que tem aquele robô lá, o Pet Label Griffon lá, que é aquele que... Que ele assume uma inteligência artificial, toma conta do robô, e o robô começa a destruir tudo, cara. Muito foda, velho. Recomendo pra todo mundo aqui, hein. E tem uma cena foda, que tem, tipo, o Pet Labor são os robôs utilizados pela polícia, e daí tem vários policiais, isso e aquilo, e, cara, eles têm armas de robô, só que são armas, versões gigantes das armas normais, tá ligado? Então eles têm, tipo, sei lá, um 38 gigante. E tem uma hora que os malucos estão lutando contra o robô, cara. E não tem um robô pra atirar, tem um maluco, ele tem o tamanho do Flamer, eu acho. Tem uns 2 metros e pouco. Ele pega o 38 gigante e dá um tiro no robô com o 38 gigante, velho. Sozinho. Cara, é muito agressivo, detalhe, muito foda. Mais alguém aí não falou. Deslocou os dois ombros, né? Mais alguém falta não falou. Eu seguir? Só eu? Eu acho que só falta tudo. Cara, é só tudo. Eu acho que foi. Cara, o primeiro que eu vi de verdade, assim, tipo, consciente e tal, querendo, acho que foi Full Metal Alchemist, cara. Tipo, aquela primeira versão, tá ligado? Só que aí eu parei de assistir, tipo, eu assisti muito pouco e depois eu fui procurar e já tinha aquela versão refeita, tá ligado? Aí eu sou juvenil mesmo, não ligo, mas só que... O seguinte foi descobrir o que é um desenho japonês com 18 anos de idade. Não, cara. Não, pô, eu assistia, sei lá, assistia Dragon Ball, o Shurato por tabela, assim, eu nem entendia as diferenças nem nada. Mas aí depois que quando eu fui entender direito, assim, acho que Full Metal foi o primeiro que eu, tipo, quis ver mesmo. Ah, não, vou atrás desse que parece maneiro e tal. Acho que foi isso. Sim, sim. Fala, Thiago. Do Full Metal, o que me lembrou o negócio. É. Pô, eu sei que é frescura, tá ligado? Mas eu acho que foi o primeiro anime, assim, que eu tive que me segurar pra não chorar. Porra, eu nem me segurei, cara. Tu se segurou, isso que eu ia falar. Segurou. Caralho, é sério. Eu acho assim, todo mundo já. Meu, ele é muito famoso, né? Possivelmente a galera já deve ter assistido. Mas, principalmente essa galera agora, eles refizeram, né, o Brotherhood, baseado no mangá completamente. Mas. Graças a Deus. Esse, exato. Não, muito foda. Mas assim, eu não tiro o mérito do Fullmetal Classics. Só que o episódio da morte da Nina, ele é muito. Não, mais cara, não fala disso, não, cara. Não, velho. Não, vou ficar deprimido. Ah, caralho, velho. Toda vez que vem um cachorro de peruca, eu fico imaginando aquilo, velho. Ah, cara, a morte do Hughes, cara, é bem pior. Cara, o Hughes é o pai da menininha, não é? Aquilo aquilo é corre. É o personagem favorito. Mas eu gosto de lembrar. Até o final eu acreditei que ele não tava morto, cara. Eu também, cara. Não, ele vai voltar. É a autora foi tão filha da puta que ela fez tu gostar do Hughes nos primeiros episódios, cara. Sim, exatamente. Ele foi feito pra... pro cara gostar. Pra você gostar do personagem. Pra ela matar friamente e tu ficar... sentido com essa porra, velho. Dá uma olhada aí no link. Pô, eu... Nossa, que errado. Essa é a maior maldade que eu já vi alguém fazer, tá ligado? Caralho, que errado, velho. Ah, eu já vi isso, velho. É triste. É muito triste, meu irmão. É perturbador. É a única palavra que você pode colocar assim. Mas assim, é o... Eu queria só falar disso mesmo, eu gosto. Meta, o clássico, o anime clássico mesmo, cara, é a minha paixão, cara. Eu acho que é o anime que eu mais gosto. Então... Eu acho que Fullmetal foi o primeiro anime que eu assisti, caralho. Animações são pra adultos mesmo, sabe? Uhum. Você acabou de falar Akira, velho. Cara, tipo, Akira é um filme. Akira é um filme, não um desenho animado, sabe? Série. Não é seriado. Chupa, segui! O Fullmetal foi o primeiro que eu acompanhei baixando, tá ligado? O original. Tá, eu acho que o primeiro assim... O primeiro, assim, adulto que eu vi, que eu falei, caralho, essa porra é foda, foi Berserk, velho. Aquele antigão de 98. Eu lembro que eu assisti Berserk numa prévia, assim, de uns eventos que tinha aqui, que a galera fazia só exibição. Na época que, tipo, você juntava 20 amigos, tá ligado? Arranjava um lugar, alguém, por algum acaso, ou tinha uma televisão de 29 e um videocassete, ou um maluco vinha do nada com um projetor, tá ligado? Eu vi Berserk nessa, velho. Foi muito emocionante. Cara, alguém assistiu os filmes que saíram remasterizado e com animação nova? São fodas, gente. São fodas. Eu só assisti esse, o Golden Age, né? O Thiago falou de videocassete. Eu lembro que eu assisti Trigun na primeira vez no videocassete, velho. Ah, e foi em 2006, eu acho. É, 2006 foi a derrocada já, sabe? A internet brasileira, principalmente, ela começou a se popularizar, a galera já começou a... Foi quando começaram a aparecer... A correr atrás, né? É, tá ligado? Tipo... CMVs também, Exato, Kazaa, Emule, você achava... Emule, Soulseek, baixei muito anime em Soulseek. Por um bom tempo, a gente tinha que assistir os animes que passavam na TV, cara. Tipo, era Cavaleira, era Shurato, sim. Hakusho, Fly. Dragon Ball, e a gente Ball, deu muita sorte. Samurai Warriors. Samurai Warriors, né, cara? Caralho, eu tenho um boneco Samurai Warriors, eu achava muito bom. Eu odiava Shurato, eu reassisti Samurai Warriors esses tempos. Seguia muito guerreiro, meu. Cara, eu vi também recentemente. Eu vi também recentemente. É muito horrível. Cara, eu tenho preguiça até de rever Inuyasha. Imagina de rever coisa não, que eu consigo. Eu vi Inuyasha, eu cara, eu vi uns 30 episódios, achei chato. Não, mentira, uns 20. Achei chato para caralho desistir de Inuyasha. Cara, eu no Yasha, ele tem um ritmo mais na frente. É no Yasha que ele me mandou, não era Vini? Eu acho que era, cara. Que era o do maluco de roupa vermelha com a espada com os pentelhos lá, sim, de cachorro. Sim. É. Ele de cachorro. Ele é uma versão cagada do Kurama. O Inuyasha, eu tentei ver uma primeira vez também, igual o seguinte, eu desisti. Mas aí depois eu peguei pra ver de novo, depois que já tinha terminado, tirando os fillers todos, né? Pô, aí é um outro anime, cara. É um... corre de boa. É muito bom quando, é muito bom quando, você... quando tem a lista dos fillers pra poder pular tudo, né, cara? É. O brother meu uma vez, ele perguntou, tá ligado? Eu acho que foi Naruto, tá ligado? Na época que a gente assistia. E eu disse, velho, é o seguinte, aí mandei o link da Wikipédia, tá ligado? Ó, onde tiver o nome filler, aí tu pula. Porque senão, olha, ele já não tá muito bom. Aí o cara... Ele já é uma merda. Com filler... O cara olha assim, meu Deus, mas são praticamente todos os episódios. Pô, e falando em filler, cara, vamos passar pro próximo tópico pra gente não ficar o podcast inteiro nesse, que são os clichêsões, né, as características. Cara, a gente não vai ficar citando um monte de anime e coisa, mas não, a gente quis fazer nesse podcast meio que um geralzão, assim. É. Depois, no final a gente indica alguma coisa, assim, pra galera, mas... É, deixa eu ser só chato e falar só mais uma coisa. Que o Evandro tocou e eu achei realmente que é um... Ui! A gente deu muita sorte, velho, porque as TVs brasileiras, elas compraram as grandes obras, tá ligado? Tipo, sim. É, Cavaleiro menos, menos Churato, Internacional. Menos Churato, por favor. Calma, bem. Era legal, é, cara. Dragon Ball, era legal. Dragon Ball, Samurai X, Pokémon, tá ligado? Que foi a segunda... O segundo levante de animação japonesa no Brasil. Só desenhou tá assim, foda, cara. Era Rama Meio, Automan. Guerreiras Mágicas, né, cara? Guerreiras Mágicas. Sailor Moon. Pouca gente lembra, mas nossa, Guerreiras Mágicas passava no SBT de manhã. Era antes de Fly. Eu lembro. Fly, cara. Fly que não passava antes de Fly. Não, era só isso assim que. Demorou. Até hoje tô esperando. Fly só vai até ali, peraí. Até hoje eu tô esperando o final do Fly. Sabe o que eu gostava do Fly, cara? Que tinha aquele vovô. Ah, não, demorou. Vamos passar pra frente. Depois a gente volta no Fly. É uma merda. Tinha o vovô Batata do Fly que eu achava demais, cara. Mas eu. Então, já que você tá puxando esse fumo da pauta aí. Fala aí um clichêzão de anime aí, cara. Eu vou começar direto pelo que eu mais gosto. Que eu coloquei duas vezes, inclusive. Exato, eu acho demais, cara. Os loucos pensando em voz alta, assim, tá ligado? E da hora que é no meio da treta, e tipo, a treta lá rolando, é a treta de 5 minutos que dura 69 episódios, né? Só que, mano, ele pensando lá, não, porque eu tenho que correr até ali, sei lá o quê. Quando você vê, velho, passou a porra de 2 segundos, porque ele pensou todo o golpe dele, passou a dar um passo pro lado e dar um soco. Tipo, cara, você não precisa bem falar isso pra mim, só fazer. Cara, tipo, os caras, além de, tipo, pegar cavaleiro, né? Os caras, além de se mover na velocidade da luz, eles ainda pensam mais rápido na velocidade da luz, né? Porque eles têm toda uma linha de raciocínio. Explica o plano. E o vilão entende o pensamento dele, porque eles meio que conversam. Cara, é tão bizarro isso. Conversa mental, né, cara? Quer ver um clichê que me dava um ódio, cara? Tá ligado quando o personagem fala alguma coisa importante, tipo a... Pô, ia falar essa agora. Esse que eu tava guardando também. O vilão, eu vou usar meu ataque, explosão galáctica aí. Explosão galáctica? O seu ataque? Ele vai usar explosão galáctica. Tem que repetir. Eles repetem demais, cara. O que ele vai usar? Tipo, tem quatro malucos na sala, né? Eu vou usar explosão galáctica. O quê? Ele vai usar explosão galáctica? Aí o outro fala, o quê? Ele vai usar... Aí o outro, explosão galáctica. Não pode ser. Mano, eu melhor ainda, cara. Tá naqueles 2 segundos lá. Não, só pra contextualizar um pouco mais, vou voltar um pouco. Teve uma parada no Hunter, velho. Na moral. Que foram, tipo, uns 12 episódios que passou, tipo, 3 minutos de história de verdade no mundo dos caras. Ah, a parte da invasão, que era só pensamento. Era só pensamento. Aí o vilão nessa vibe pegava e virava: vou usar meu golpe explosão estelar. Pensava, todos os caras falavam no mesmo bagulho. Nossa, ele vai usar o vilão estelar. Ouviu o Shiryu, desvia pro lado esquerdo. No pensamento, tá ligado? Depois de 3 segundos, todo mundo foi um plano fodido, tá ligado? Subiu no Himalaia, sei lá. Era bagulho, era muito bizarro, cara. Cara, o. Samurai X, na fase que ele enfrenta aquele cara todo queimado, o Shishio. Shishio. Velho, por que aquela desgraça daquela mulher foi junto? Porque ela só servia pra repetir a fala do outro. O Barbosa, né? O Barbosa. É. Barbosa. Explosão galáctica. Galáctica. Aí o cara explicava, ela repetia a explicação. Você podia ser pior, né? Ela podia repetir com delay, que nem o Godoka. Né? É, é foda. Galáctica. Eu peguei pra assistir, assim, 7, 8 episódios de uma vez, cara, eu não aguentava, mano. É, cara, é foda. Esse esquema, eu já tinha até comentado em outro podcast, eu acho que o Dragon Ball tira um sarro disso na luta do Jack Chun contra o Kuririn, cara. Dá um flash assim e cai os dois, um de cada lado, e o Kuririn cai duro, tá ligado? Parte é muito foda. E daí o comentarista, eu não consegui ver o que aconteceu. Aí, cara, eles pegam e os dois se levantam e tipo, começam a descrever os golpes. Eles fizeram muita coisa naquele meio segundo, sabe? Tipo, o Jack tipo, foi dar um soco, aí o Kuririn cuspiu na mão dele, ele teve que tirar a mão pra trás. Aí ele foi dar um chute, mas daí eu não sei. Aí foi parar pra pensar. É, eles já fazem tudo em câmera lenta, né? E eles vão mostrando o que tava fazendo. Não, daí nós dois paramos um pouco e se olhamos. Eu pulei no ar, aí ele pede pro narrador dar duas voltas nele no ar, tá ligado? O narrador fica pegando o Kuririn e girando ele no ar. Isso, agora me deixa aqui na frente. Aqui. Cara, é muito engraçado, velho, sabe? Tipo, eles tiram sarro dessa vibe, assim, porque é absurdo demais, cara. É absurdo demais. E aí a velocidade da luz? Não, minha velocidade da luz é mais rápida que a sua. Desculpa, reclama com o Godoka. Aqui fica no... É porque Cavaleiros é outro nível, tá ligado? De zoeira. O Kurumada é muito ruim, velho. Ele é o pior roteirista do mundo. Tá life de life japonês, cara. Não, ele é geral. Ou ele é o Life, ou ele é o George Lucas japonês, tá ligado? Uma ideia foda, mas ele não sabe trabalhar essa ideia dele. Consegui ter fogo também. É que isso entra tipo naquele ponto, que é uma parada de shonen, tá ligado? Clássica. Que isso eu não tô falando nem por mim, é que eu vi um artigo tão fudido, mas tão fudido, que depois eu coloco o link no post lá e tal, quando sair. Aquele do Hunter, né? É. Aquele do Hunter. Isso, que ele começa a analisar a saga das quimeras do Hunter lá, falando por que ele diferencia de shonen, da fórmula, né, padrão. E lá o cara, a mina, não sei, explica bem, bem detalhado que, tipo, eles se pegam muito no esquema de, tipo, o cara ser poderoso e sempre em busca de alguém que é um pouco mais poderoso do que ele pra dar continuidade nesse tipo de história e tal. E, tipo, isso faz muito sentido, porque, tipo, o cara tem que achar um louco que é mais fodido e depois tem que aparecer um mais, senão meio que perde a essência. Goku, né? Batendo as pessoas mais poderosas do universo, ele sempre mais poderoso. Exato. Eu até tinha comentado, não sei se eu tinha comentado mais cedo, né? Nessa da lista que a gente tava falando, porque o cara é o ser mais poderoso do universo da última semana, tá ligado? Exatamente. só pra falar um detalhe aqui, no próximo filme do Dragon Ball, parece que o Goku vai enfrentar ele mesmo. Uma versão roubada deles. Só pra assim, mostrar, né? Como é que tá bizarro. É o Evil Goku, tipo o Evil Ryu. É. Isso. Goku e Gotoba agora. É a versão educada dele, é o Goanos. Mas tem muito. Mas é que shonen no geral é assim, né, cara? Tipo. Uhum. É porque é a fórmula do É a Shonen, fórmula, né? É a fórmula. Aí algumas saem... É um clichê. É a fórmula viking, né, cara? O cara quer ser o mais forte ou morrer lutando. Exato, exatamente. E daí, aí o pessoal fala, é tudo cópia. Aí, o tal é cópia de Dragon Ball, tal é cópia de... Não, cara, tipo, eles usam a mesma fórmula que é usado no Shonen. A famosa fórmula Shonen Jump, né? Os amigos enfrentando diversidades e tal. Se algum dá uma desvinculada dele... Você pode ver que todos dele, eles têm um torneio, tá ligado? Só um pouquinho. Fala o seguinte. É, então, que se, tipo, se algum dá uma, sai um pouco desse padrão, dá uma desvinculada, já vê como destaque, porque tem alguma destaque, coisa que diferenciou dos outros e tal, né? Ou às vezes até mesmo rejeição, tá ligado? Geralmente é isso, cara, também. O cara tá tão ligado àquela fórmula, que se você tenta mudar você não pode, tipo, você não pode revolucionar 100%, tá ligado? Você tem que seguir meio que uma fórmula e, tipo, não, eu não vou fazer isso. Mas você pode ver todo o treinamento de Shonen, que são 3 anos, tá ligado? Outro clichê. São 3 anos, tá ligado? Caramba, tem tanta coisa assim, tipo, você quando pega a fórmula e você vai na... Esse aqui, não, esse aqui, ó, pode ter, tem 3 anos. Naruto teve 3 anos entre um treinamento e outro. É, Dragon Ball teve. Ele disse que foi 2, ele disse que foi 2, hein? Ele se destacou. Ele fala 2 anos e meio porque o prazo do Orochimaru pra trocar de corpo com o Sasuke eram 3 anos. Ele é todo envolvido, assim, tipo. Você pode ver, sempre vai ter um treinamento de 3 anos. E o Yu Hakusho foi 3 semanas. Sempre vai ter um torneio de artes marciais, tá ligado? Por algum motivo. E o Hakusho é um negócio que eu ia comentar, cara, que eu falei pra gurizada quando nós tava lá em Porto Alegre. Cara, minha mãe é Genkai, cara. É igual. Mas assim, igual, cara. Você senta porrada igual. te deixa inclusive, pra... fisicamente ela é parecida com alguém, cara. Fica se equilibrando de ponta cabeça em agulha, assim, tá ligado? É isso que eu ia falar, plantando bananeira no agulha. Já deixou tua mãe falando sozinho foi pro fliperama, Vini? Mais ou menos. Enquanto teu melhor amigo, ruivo de topete, morria. Style, tava morrendo na chuva. Se ele era ruivo, merecia. E o homem é claro. Você já enfrentou um cara que conseguia diminuir ou aumentar a força dele em porcentagens? Tinha um garçom aí esses tempos aí. O garçom da zoeira pegou um grande inimigo. E que cai na mesma vibe de Power Rangers, tá ligado? Porque, velho, por que filho da puta já não luta com 100% de uma vez? Pro pipe zoeira. Cara, quando aparece monstro, quando aparece o monstro, já invoca o Zord, esmaga. Esmaga, ele. Pisa em cima, tá ligado? Sim. Acaba com essa porra. Não, mas a lógica do monstro mesmo. Por que o monstro já não desce gigante? Exato. Não, igual, cara, uma parada que me dava agonia, cara, no próprio Dragon Ball Z, naquela parte do Freeza, quando ele tá pra destruir o planeta, aí fala, ah, não, agora eu vou usar 100% do meu poder. Aí nesse meio tempo que ele tá lá, concentrando o poder dele lá pra ficar fortão, o Goku poderia ter dado uma trozoba nele, sei lá, matado ele de uma vez, não. É um ele gerou. Três oitão, tirando o outro. É duelo de cavaleiros, né, cara? Eu vou esperar ele. Tá dando um tiro de 38. Mas aí, é que o monstro não chega gigante. Se o monstro chegar gigante, já vira Evangelion, porra. É. Tem que chegar na putaria, né, velho? Tipo, chega lá já. Mas é porque aí ele já puxa um desse traço cultural dele, que o mocinho, ele não pode se corromper, tá ligado? Ele tem que seguir a regra. Se o cara tá dizendo, não, espera um pouquinho, que agora é que o Naruto é que o Naruto enfiar o dedo no cu do Gaara pra acordar ele, pra romper, né? É por isso que eu gostava do Buck. Só. Por isso que eu gostava do Buck, ele era pau no cu, xingava todo mundo. Buck, cara, adoro o Buck, velho. Era o pau no cu que a gente precisava. Nossa, o leitor também me dá um abraço. Era legal. E o Buck é legal porque os amigos eram bom moços, né, cara? Ele que fudia tudo. Mas era mesmo. Eu serei o imperador desse mundo, você é meu escravo. Escravo. É a frase do bicho, velho. É a mesma vibe do Hakusho, o fato do Yusuke com abra serem delinquentes, tá ligado? Então, tipo, cara, eu sempre curti quando o principal ele é um filho da puta, assim. Muda a vibe do negócio, fica mais. Cara, como é que era o título do Yusuke? Que ele era o. O Quabra disse que era, ele era o maior delinquente da escola. Aí o Yusuke era o maior super delinquente da escola. Era o delinquente número 1. Aí eu sou super delinquente. Super delinquente número 1. Cara, o Bucky tem uma coisa legal que é os bichinhos que eles vão. Cada um tem tipo um pet que eles usam pra transporte e tal. Não, os animais. Ah, aquele tá, cara animais. Lá que tem uma. Anda numa raia voadora. É os animais. Não, são, é os animais. Que eles andam, os transportes. É, os transportes, além dos espíritos, eles tinham uns mascotes que transportavam eles. E é sempre os bichinhos bonitinhos e tal. Quando ele vai escolher o bicho dele, cara, surge um esmalte. Dragão, né? Um dragão. É o dragão matando de metal, todo mundo. Ele fala, vai ser aquele ali. E acaba sendo tipo, uma versão grande do Pio, do Hakusho. Ah, sim. Cara, eu vou aproveitar que a gente tá falando aí disso aí, puxar um outro clichêzão, cara. A idade desses filha das puta, cara. Nossa, mano, sempre 14 a 15 anos, cara, menos de 18. Mano, com 13 anos eu tava brincando de G.I. Joe, cara. Tava com os Playmobil, você tem noção. Que eu ia tomar o Todd na tarde, velho. Mano, você tem cara, noção. E o Suki, se existisse na vida real, eu tava na Febem, hora, velho. Você tem noção, com 13 anos... E o Quabra também, né, cara? com 13 anos, eu assistia os caras, os Cavaleiros do Zodíaco com 13 anos salvar o mundo, tá ligado? Exato, cara. Tipo, eu tava vendo desenho. Exato. Eu fico doido com isso, velho. Aí tu vai ver, tipo, os... Aí os Cavaleiros, de, os Cavaleiros de Ouro, que eram pra ser uns caras velhacos também, eles, sei lá, tem 18, não, cara, 18 é. Tem 20 no máximo, tá ligado? O que mais o pior... me impressiona... Não, fala, menos Felipe, o mestre, fala. Menos o mestre Shiryu. É porque o único anime que arranjou uma desculpa pra ser uma criança lá, que é o Evangelion, que é aquela coisa de, ah, as crianças têm as ondas cerebrais perfeitas pra controlar o robô. Caralho, a porra da adolescente que tá confusaço os hormônios pulando na cabeça. Ele olha pro peito da Mizuki lá, sei lá, e fica olhando, e como é que ele tem equilíbrio pra pilotar um robô gigante? Vai tomar no cu. Os robôs começam a se roçar nos monstros ali. É. Ele olha pro peito da mulher, o robô começa a bater no próprio quadril, sabe? Tá, tá, tá, tá. Começa a encoxar os bichos. É. Bom, mas essa parada da idade é pega outra coisa que eu tava falando também, dos 3 anos. Porque assim, se você for olhar o lance cultural japonês, é, tipo, na idade, na época dos samurais, o cara era um adulto aos 15 anos, tá ligado? Então assim, você pode ver, normalmente esses caras, se o anime já não começa ou acaba com 15 anos, ele começa com 13, aí faz 13, 14, 15, tá ligado? São 3 anos, que é aquela mudança, tá ligado? Quando ele volta desse treinamento novo, ele já é um adulto, tá ligado? Então, assim, tem muito esse lance cultural. Então, às vezes, não, o cara tem 13 anos. Então é por isso que um adulto pode chegar na menininha de 15 anos e meter a rola? Ah, bem. Já, pronto. São outros 500. Pera aí, agora é podcast sobre hentai. Vamos mudar isso. Cara, agora estamos falando disso, da minha, né, área. Samurai X já é um nego de 30 anos já, que tomou muito cu quando tinha 15 anos. O Samurai X é o contrário, né? É um maluco velho pra caraca com cara de novo. Uhum. É, mas assim, o Samurai X, ele é muito baseado no, em pessoas famosas da história do Japão, tá ligado? É, porque de verdade. O maluco que... Saito era Hajime Saito, foda. Exato, era foda. Vida. Ele usou... Não, todos eles, assim... Dos personagens principais, todos eles são baseados em samurais de verdade que existiram, tá ligado? O Saito era baseado em um, o... como era o nome dele? Do principal, o Kenshin era baseado no Mezumi, que era um maluco que tinha cara de mulher, tá ligado? E disse que era um dos 4 maiores samurais do Japão da época. Ele era o mais sádico, tá ligado? Só que ele era extremamente tranquilão, tá ligado? Ninguém nunca tirava isso. Uhum. O Sanosuke também, tá ligado? O Sanosuke era um cara que até morreu. O Sanosuke Sagara, ele até morreu na vida real, tá ligado? Ele morreu protegendo uns amigos, tá ligado? Acho que todos eles morreram já na vida real. É. Eles e assim, o seu Madruga. Não, porque eles moram no meu coração. Oh, mas você não admite, é, se eu dissesse isso, eles iam estar fodidos, né? Porque eu tenho coração de merda. Mas é engraçado assim que, tipo, até anime de escola, parece que tipo, tem uns alunos com as caras de velho, assim. De velho. Tipo, os caras os mais velhos têm 16, tá ligado? 15, né? Tipo, pô. Acho que o único artista que acerta bem sem a cidade é o artista do Lobo Solitário, velho. Porra, e, velho. Sim. Eu esqueci o nome do cara agora, o cara é foda. É o... Só um minuto. Pô, falando nisso, como é que é o nome daquele anime? Só um minuto, da internet, dá uma olhada. Não, foi aquele instante. Como é o nome daquele anime que você assistiu que um aluno que era um robô? Peraí. Faz a pergunta. O Edson falou, é só um minuto, né? Agora faz tua pergunta, Vini. Ah, é pra mim perguntar? Sim. Não, repete a pergunta, alguma coisa e ninguém entendeu. Não, eu ia perguntar como é que é o nome daquele anime que vocês assistem, que tem um aluno que é um robô, cara. Que tipo, aquele anime é voadaço pra caralho. O Cromarty é High School. E tem um aluno que é um robô, aí tem um aluno, tipo, tem um cara que luta com um viado no meio do pátio da escola. Não, esse essa galera nova eu não assisto, não. Esse é o Nichijou. O Cromarty é o que tem o Fred Mercury. E sobre o Nichijou? Menino de 15 anos, né? Fred Mercury, grandão, peludo. É. Sobre o Nichijou, cara. É, eu tava assistindo One Piece esses tempos, assim, e eu só reconheci uma palavra da porra da abertura em japonês, que é Nichijou, que é vida comum, cara, na tradução, tá ligado? Você liga o arte, porque a porra desse anime chama Vida Comum, tá ligado? É um anime mais nóia, cara. É um anime mais nóia. É o bagulho do suplex na porra do cervo, sei lá. Do como viado, cara. Essa merda é comum, velho. Cara, a louca olha pra janela, tá o diretor da escola lutando contra um viado, velho. Tipo, Não um gay, um servo mesmo, um servo, tá ligado? Servo. Dando chifrada no maluco, cuspindo sangue, o cara, velho. Ixi, nada mais comum que isso, né? É, cara, sabe? Mas assim, a variedade é foda, tá ligado? Porque você vai de um anime, tá ligado? É justamente... É, só de porrada, tá ligado? Tipo um shonen clássico. E tu passa por uns negócios tipo: tem anime de música clássica, tem anime de banda de rock. Super campeões, né, cara? Esporte. É, de esporte. Nome Cantarelli é um anime foda de música clássica, velho. Qual? É foda mesmo, bem realista. O Nodame Cantabile. Nodame Cantabile, com certeza. Olha, Nodame Cantabile é foda. É o Beck, tá ligado? Opa, uma piada. O Beck é foda, tá ligado? Você que manja. Segui que manja. O Rajão. Falando que vai rolar a continuação do Beck, que não é craque. Caralho. Um anime que é bem triste, mas é bem de tema assim também, é o Hack, que a menina quer ser dubladora, né? Também. Ela quer ser dubladora, só que não de anime, né? Ela quer ser dubladora de não, como daquela. Ela tá do Hentai, mas ela quer ser dubladora daquela atriz com o nome Audrey Hepburn. É. Nossa. Mas você sempre tem essas pegadas. Tipo, humor nonsense, né, cara? Tipo, é totalmente... Ah, porra, Furikuri! Kill la Kill, velho! Cara, terminei Kill la Kill esses dias, cara. É muita zoeira demais, velho. Tipo assim, os caras tão zoando todo o gênero do negócio, né, cara? Ô, Evandro. Oi. Tu não quis nem dar uma choradinha no final? Não. O Zangetsu, cara. O filme do Zangetsu. Não, fui tri de boa, cara. Fui tri de boa. Então. Eu fiquei triste. ô, seguido. Oi. Tem mais algum mais clichê aí pra nós aí? Cara, os caras que são 100% bonzinho, 100% mauzão o tempo todo, tá ligado? É difícil a gente ver os meio termo do tipo, igual que tava falando lá da saga das quimeras, que tipo, o rei fodão lá, tals, ele tipo não era mau, ele só tinha um ponto de vista diferente do esquema de evolução e tals, que até fazia sentido. Mas, tipo, você pega um Dragon Ball da vida que, tipo, o Goku é 100% bonzinho, não se corrompe por nada. E nunca, né, cara? O Freeza é 100% mauzão. Então, ele era tipo um vilão. Ele era um vilão Cavaleiro do Zodíaco, esse. Quem? Não, tipo, ele não era mau, ele só tinha um ponto de vista diferente do teu, tá ligado? Ah, sim. Ah, ok. É tipo... o que acontece no Cavaleiro do Zodíaco, que normalmente é por isso que eles estão lutando, tá ligado? É, eu sou um deus aqui e eu quero foder com todo, esse é meu ponto de vista. A vibe que é sinistra esse eclipse solar aqui. É. A vibe que é sinistra no Cavaleiros do Zodíaco, cara, é que tipo, na saga do santuário lá tem as porra de uns mendigos invadindo a tua casa. O que você vai fazer? Você vai proteger ela, cara. Você não vai deixar os loucos passar. Tipo, vai deixar os caras fazer arrastão, velho. Porra. Não é assim. Cara, a primeira saga é o rolezinho, velho. O rolezinho nas duas caras, velho. Então você tá dizendo que os cavaleiros de bronze são os favelados, então? Os caras têm armadura de bronze. São os Goku bate carteira. Claro, não, eu discordo. Deixa eu só comentar em cima do rolezinho, cara. As escadas são tudo escadas rolante que desce, né? Por isso que eles não chegam nunca. Sim, por isso que eles não chegam nunca. Eles estão no rolezinho no shopping. E ainda aproveitando o rolezinho, a armadura não é de bronze, é de cobre roubado do fio do telefone. Eu tô ligado. Roubou do metrô, né? O Edson fala isso. Sim, eu só queria falar uma coisa, os cavaleiros de bronze não são favelados. Os favelados são os cavaleiros de metal, aqueles babados. Não. Que é armadura de carro. Cara, aqueles lá são os playboyzão, cara, porque as armaduras dele foram feitas por tecnologia e tal. São aqueles caras que chamam... Pera aí, eu ia te derrotar, mas eu tô baixando uma atualização aqui do sistema, espera um pouco. É isso, Transformers, essa merda que vocês querem. Esses cavaleiros aí. Talvez hoje é uma merda com Transformers, vocês querem cagar total, é isso. Que é foda é o esquema do, sabe, tipo... Ah, eles foram lá, falaram com o Mu, conversaram, tá, o Mu deixou eles passar. Porra, por que o Mu não foi junto com os caras lá? Olha, os magrão aqui estão tentando invadir, mas eles são do bem, tá ligado? São parças. Não, bate pau do cu. Ah, mas ele não pode se meter, cara. Eles são parça aqui, ó. Aí, tipo, aí chego lá, corto o chifre do Aldebaran. Não, pode passar aí também, tá ligado? Os caras são parça. Se fode aí, sozinho. Mas vou pegar o chifre agora, vou fazer um mate nele. Esquema, velho. Esquema. Na verdade, o único que lutou sério dos cavaleiros ali, no final das contas, foi o Afrodite, tá ligado? Porque o Mu deixa passar. O Aldebaran disse que se cortasse o chifre, ele já parava. O gêmeo não tava na casa. O câncer, a armadura dele traiu ele, tá ligado? Deu 10 na pata do camelo. A lua me traiu. O leão, no meio do caminho, desistiu. Mas é porque ele tava com o Satã Imperial. Exato, tá ligado? Tipo, cada um tem uma desculpa. É. Se você for vendo, todos têm uma desculpa até chegar no Afrodite, que é o único que meio que lutou sério, tá ligado? O mauzão mesmo. Tipo, primeiro, de casa de merda, né? Primeiro que fez de tudo na frente. Não, eu não lembro direito o que eu falo. Ah, é merda. É o esquema do tipo, velho, os Cavaleiros de Bronze são os brothers que vão jogar bola todo dia no sábado no campinho lá, tá ligado? Os Cavaleiros de Aço não, são os caras do apartamento que ficam olhando de cima. Quando chega pra jogar, faz merda e volta, tá ligado? Tipo, os caras não manjam das putarias da rua, sabe? É tipo isso. O Segui falou aí uma parada. Desculpa, Evan. Mas o Segui falou uma palavra aí de tipo, ou o cabo é 100% bom ou é 100% mal. Eu acho que o primeiro anime que eu vi realmente tratar isso de uma maneira foda foi justamente as Guerreiras Mágicas de Reia. Que no final das contas, você descobre que meio que elas seriam as vilãs, tá ligado? Porque elas foram convocadas no mundo pra matar a princesa. E o Kaba, que é o mauzão, que você acha que é o mauzão, ele simplesmente tá tentando evitar que as guerreiras Sim. mágicas cheguem e matem a mulher. Exato. É um plot twist muito foda, tá ligado? E eu lembro assim, a primeira vez que eu assisti, quando finalmente, eu acho que é Zagard o nome dele, ele revela, não, vocês vieram aqui pra matar ela e eu não vou deixar, não. Ela pode querer morrer, mas eu não vou deixar ela morrer não, tá ligado? Tipo, é um plot twist muito louco. Não, tá porra, os filha da puta que são vocês, vão se foder. Exato, filha da puta. Ele era choradinho, achei, né? Uma coisa assim. Sim, invade o meu porra não. do meu país, queima minha mulher, estupra minha casa. O que mais vocês querem, porra? Tá foda. Cagaram na porta, tá ligado? Fala, Edson. Não, esse negócio de anime, de a pessoa é 100% boa e tal. O primeiro que eu vi que você vê que o cara é um filho da puta desde o começo é Hellsing. Ele é bem curtinho, tem 3 episódios. Nossa, eu não conheço. Eu acho ele meio filho da puta, mais em termos. Ele é a porra do Drácula, cara. Como que ele não é filho da puta? Ele salva a guria, tá ligado? No final das contas. Ele tá querendo uma redenção, mas ele vai ser sempre o filho da puta, saca? Eu acho, por exemplo... Vista, se for pegar pra assistir One Piece, cara, o Luffy é um grande filho da puta, cara. Porque ele não tá nem aí pros outros, que os outros querem, cara. Mas o Luffy ele é BR. Que não, ele é ruim, ele é ruim. É por isso que ele é filho do puta, ele é BR. E ele é BR mesmo, então, tá ligado, né? Que Então assiste. Então tem o cara do Death Note também, cara. Ele é filho da puta, mas cara do Death Note é da puta. Ele é escroto. Esse é cuzão. Na cabeça dele, ele tá sendo bom, cara. É ponto de vista, que nem o Segui falou, cara. É verdade, ele tá matando, eliminando as maçãs podres da cesta. Eliminando a concorrência. Só que ele acaba se corrompendo, tá ligado? Porque daqui a pouco ele tá matando inocente pra poder proteger os esquemas dele. A identidade secreta dele é... aí ele já tá na filha da puta. Oh, mas um esquema que é mó curioso, cara, que tipo, isso que a gente tá comentando, esses que são a galera que diferencia um pouco e tal, dá pra ver que é tipo uma obra fechada, não é tipo uma série regular que passa 400 episódios, tá ligado? Sim. Por isso que tipo, é um pouco mais de nicho mesmo, assim, não é, deve ser alguma coisa que vende tanto, então eles deixam pra fazer isso numa obra específica, assim, não botam muito no aberto e tal. Até porque não tem tanto investimento pra fazer uma série grande, tá ligado? Ah, mas o Guts do Berserk também, ele, de acordo com a série, ele vai virando filho da puta. É verdade. Ele vai ficando mal, realmente mal. Mas o capítulo 200 do mangá, ele é mal de verdade, tá ligado? Sim. Aí depois que ele começa com essa história de... Ele é sádico pra caralho. Deixa o inocente morrer e o caralho tá 4. Velho. Agora mesmo... Não, sendo como escudo, tá ligado? Agora mesmo eu tava lendo aqui o primeiro capítulo, mostra... Ele falando que ele não tá nem aí pra galera da cidade, ele quer matar os caras, os monstros lá. Não, sim, se ele tiver no meio da batalha, ele tá cagando. Mas falando especificamente do anime, tipo, o anime acabou bem cedo. Sei lá, tem 20 e poucos episódios no máximo, uma fita assim, não é? Mas é que o anime, ele é o prequel da história, cara. O anime ele conta o começo do Berserk. Não é o Golden Age. Não é aquela coisa de... Isso, o Golden Age e o anime, cara. Ele conta o início da história. Sim, é porque o que eu tô falando. Cara, depois daquilo lá que ele tem... que ele tem um motivo pra ser escroto, tá ligado? Mas o que eu tô, falando é a vibe do tipo, uma série tipo One Piece ou Naruto, que seja, sei lá, que tá durando 400, 500 episódios, dificilmente vai retratar um tema desse, que é retratado numa parada de 20, 30 episódios, tá ligado? Mas nem é o objetivo dos caras, tá ligado? O objetivo dos caras é justamente esse, de tipo, do Naruto, do One Piece, é produzir muito porque vende muito, tá ligado? E meio que, por exemplo, nesse caso mesmo, o Berserker, ele é muito aquela obra conceitual, tá ligado? Ele é tão bem feito, ele tem uma história tão elaborada, e ele é tão, em termos mesmo, revolucionário na parte dele, tipo, não, nosso protagonista é um filho da puta, tá ligado? Não, ele tem um objetivo nobre, entre aspas, mas pra ele chegar lá, ele vai lascar quem tiver na frente. Tá ligado? É muito diferente de um Luffy, que por mais que seja porra louca, ele quer salvar o país da menininha que ele acabou de conhecer, ele quer salvar a amiga que traiu o grupo todinho e foi embora. Tipo, ele tem a bondade como plano principal. E sem contar também Ele é bom, mas ele é sem noção, né? É o cara que não mede esforços pra alcançar o... Exato. Sim. Sem contar que as duas histórias são pra públicos totalmente diferentes, né, cara? Sim, claro. Ah, é verdade. Isso aí tem que se levar em conta também. É isso. Mas assim, né, a divisão no Japão, tipo, que é desse produto, é meio que muita coisa que a gente... Não, isso aqui é só pra criança, isso aqui é só pra adolescente. Meio que no Japão passa de bolo também. Lógico que tem, tipo, obras como Berserk, que com certeza é direcionado pro público adulto. Mas, ainda assim, eles entram em um pacote que pega adolescente, tá ligado? Claro. Então, assim, é muito variante isso. Por mais que seja uma obra pesada. Você falou de cara filho da puta que fode todo mundo, que ele é uma coisa boa. Devilman, né, cara? Eu nunca li muita coisa do Devilman. Tá, não, eu só assisti os animes, são do caralho, cara. Alguém tem mais um clichê aí? Cara, eu tenho o último, que é o que mais me irrita, tá ligado? Então fala o Thiago, é o depois o Vini. O flashback. Cara, eu odeio, porque assim, o cara acabou de ter... Assim, tem dois tipos de flashback. O primeiro é aquele que aconteceu há dois episódios atrás e o cara tá tendo um mega flashback. Ou como alguns animes está tendo muito, o cara acabou de passar aquela experiência, conversou 5 minutos com o cara e começa a lembrar o que ele tinha. E eu acho isso horrível, porque tipo, eles comem 10, 15 minutos do anime de 20, tá ligado? Uhum. Só com flashback. Cara, o Cavaleiro do Zodíaco tinha o pior do tipo de flashback. O anime tem 20... flashback que não existia. Hein, Thiago? O anime tem 20 minutos, daí tipo... 5 minutos de flashback, mais 3 minutos de abertura, 3 minutos de encerramento. Acabou, tá ligado? 8 minutos de pensamento, o Berserk, né? Acabou o anime. O flashback do Berserk consumiu 5 volumes, cara. Tá merda. Não, mas assim, quando é no mangá, assim, e tal... É esse segundo tipo de flashback. É o flashback de uma coisa que a gente nunca viu. Uhum, tá ligado? É verdade. É só contando o background do cara. Cavaleiro do Zodíaco é muito difícil. One Piece tem muito isso. No desenho, os caras fazem isso pra ganhar um tempo mesmo e avançar com a história o mais devagar possível, né? Exato. Exatamente. Tipo, justamente, One Piece. Tá colado, tá ligado? Colado mesmo. É. Tá saindo o mangá e tá saindo o anime. O anime tá... Sei lá, há 10 capítulos, 10, 20 capítulos. Ah, tá muito colado, velho. Tá muito colado, cara, tá ligado? Aí, esse que é o problema, cara. Isso começa a enrolar um master. Só que aproveitando o que o Thiago aí falou, antes do Vini puxar o clichê dele, uma coisa que eu gosto nos flashbacks... Que eles geralmente mudam o tipo de visão, tá ligado? Porque a gente tá acostumado a ver aquela visão em terceira pessoa, tipo, rolando a treta e tal, e às vezes quando mostra tipo a visão do próprio cara, então você tem um ângulo diferente. Continua sendo uma safadeza e tal, mas é legal que eles têm esse cuidado de botar as coisas por um tipo de ângulo diferente, assim, tá ligado? Não filosófico, mas tipo o ângulo que você tá vendo o negócio mesmo, assim. Eu acho legal isso, apesar de ser uma bosta, é da hora, porque você... ver uma coisa diferente. Não é só a imagem em preto e branco do que você já viu dois episódios atrás, tá ligado? Sim, exatamente. Fala, Vini. O clichê que eu ia comentar é o diferente tratamento que eles dão com a passagem de tempo, né, cara? Tipo que nem 5 episódios pra 5 minutos. Ah, tá. Tá ligado? O famoso... O Frieza vai do planeta pau, porque o planeta vai explodir em 3 minutos. Cara, demora 100 episódios, né? Isso, é, tipo, e não é só no Dragon Ball, cara, que tem esse problema. É tipo, nem o lance. Ah, porque a sua velocidade da luz é mais rápida do que a minha. Como assim, cara? Sabe? Que tu, tipo, o cara para a luta, né? O que tu tá falando, meu? É, aí às vezes eles dão, sei lá, e tem um personagem que ele é mega fodão, e aí ele enfrenta o cara que é mega fodão também, e dele. Tipo, eles, tem alguns animes que eles não têm um controle muito bem do nível de poder dos caras, tá ligado? Uma coisa que dá pra ver, pelo menos no Naruto, que isso fica um pouco claro, é que às vezes o cara pode ser mais poderoso do que o outro, mas ele consegue se utilizar de estratégias pra derrotar o cara, tá ligado? Que nem a gente vê em One Piece, que o cara usa a habilidade dele de uma forma um pouco mais efetiva, aí isso dá um resultado. Não é só força, né? Totalmente bruta, né? O cara tem um poder bosta, mas ele sabe como utilizar aquele poder. Isso, né? Tipo, o maior exemplo. Calma aí, um de cada vez, vai Vini primeiro. Vai Vini, continua. Então, um exemplo bom que tem, cara, no Naruto, já falando, é na luta do Hidan contra o Shikamaru, cara. Caramba, o Hidan não morre, ele é todo fodão. Aí tem aquela técnica que ele pega o sangue do cara e todo ferimento que ele causa nele, ele causa no cara. Ele pega, ele se mata. O Shikamaru mata o oponente é pegado, tá ligado? É porque o Shikamaru é vagabundo, cara. O mal é que Naruto, depois de um tempo, ele perdeu um pouco essa característica dele, né? Aí acabou que ficou todo mundo overpower. Eu disse pra um colega meu, tá ligado? Eu disse pra um colega meu na época assim, ó. Que o mangá, ele tava se acompanhando pro final, tipo, começou a morrer muita Katsuki de uma vez. E do nada, a história esticou de novo. Aí eu, não, pera, essa porra não tava terminando agora? Aí, tipo, é número, tá ligado? O mangá tá vendendo pra caralho. Pois é. Ninguém quer terminar na alta nesses casos, tá ligado? One Piece, como é que a galera... Já foi anunciado que Naruto ia acabar ano passado, cara. Pois é, faz tempo. Parece que agora acabou, né? Agora tá não deve passar do final do ano, não, tá ligado? É, agora vai acabar, porque a galera tava querendo ver histórias com o Naruto adulto, né? Ixi, no caso, porra, era ele virou. Ô, Thiago, falei com tu ia falar aí do One Piece aí. Sim, tipo, o Vini tava falando. Foi o Vini ou foi o Segui que tava falando, tipo, de poderes certos pra determinados caras. Tipo, o melhor exemplo é o Enel versus Luffy, tá ligado? O Enel era muito mais forte que o Luffy. Só que ele deu azar do poder dele ser justamente ineficaz contra o Luffy, tá ligado? Pois é, de borracha, né, cara? É, e o bicho era de borracha. Exato. E, tipo, é muito foda isso, tá ligado? Assim, você vê que o cara era claramente muito, muito mais forte do que ele. E tipo, tá, se não fosse esse poder, eu acho que hoje o Luffy tava enfrentando ele facilmente, tá ligado? Sim. Aí não, só que ele pegou o cara no início e ele teve a sorte, né, tipo, no roteiro e tal, adaptou que o cara tinha um poder foda, mas o poder dele que é meio bosta, se você for parar pra pensar, pra comparar com outras frutas do demônio, tá ligado? Era justamente o que ele precisava pra vencer o cara. Eu acho legal, assim, quando os caras usam, tipo, sorte também pra vencer, tá ligado? Tipo, Yusuke, assim, lutando. Cara, o Yusuke é um dos melhores exemplos disso, cara. Mas o problema é que no One Piece tem uns caras que tem um poder muito merda, cara. Tipo, o cara que tem a fruta da mola. É o Bellamy, né? É tipo isso, tá ligado? Porque tem uns caras que eles são muito foda. Aí tem uns caras que eles têm uns poderes de fruta muito merda, assim, mas muito merda mesmo, sabe? Mas, tipo, é massa quando o cara usa de sorte pra ganhar, cara. O Yusuke é o melhor exemplo, cara. Quando ele ganha do Lando lá, que entra a lama nos ouvidos dele. Entra a lama no ouvido dele, ele não ouve a técnica, né, cara? Tipo, é muito... Mas alguém tem mais um clichê aí ou senão a gente vai passar pra... Passar adiante aqui pra começar a finalizar já. Acho que a gente pode fechar com o mais clássico de todos, que é a transformação milagrosa, né? Muito foda. Tem muito Deus Ex Machina também. Os Deus Ex Machina. Super golpe igual guardado pro final. Uhum. Exato. Tipo, é verdade. Você passa Deus todo... até de começo. É, a gente comentou um pouco antes, né? Do tipo Power Ranger, assim, né? Que usa todos os Tokusatsu, né, cara? Que primeiro bate no monstro e depois aumenta. Mas o... Sabe qual que é o pior, O clássico é todo personagem tem 50 litros de sangue. É. Pior de tudo. Ou 50 litros de pólvora, soltando faísca, né? Cabeça, é bom, ninguém doa. Fala, Gui. O pior de tudo é que os cornos sabem, tá ligado? Goku sabe que o Kamehameha não vai ser o suficiente. Ele precisa da Genkidama. Sabe? Todo mundo sempre sabe. Mas os caras deixam pro último segundo, tá ligado? Mas essa transformação, realmente, os caras tiram sempre do cu, assim, tipo, ó, tô perdendo, não, pera aí que eu tenho uma segunda transformação. Aí ele começa a tomar porrada, não, mano. É o Chris Angel, tira da parede a porra do hambúrguer, tá ligado? Tira o Optic Blast fudido da parede, agora eu posso te matar, tá ligado? Tipo, what? Cara... Você está morrendo, chuta a lata dele, está um frangão, ele enche o like. É. O cara tá lutando, fala assim, ainda tá de boa, o Yanti tá vivo, o Kuririn tá vivo, então ainda tá pra levar. O Yanti já morreu. Se o Kuririn não morrer... O Yanti morreu, tudo bem, ele é inútil mesmo, então não faz diferença. Mas é essa, né, cara? Não, peraí. Outra coisa que é foda é o sanguinho na boca, o cara já tá morrendo também, né? Sim. Pô, eu posso falar só uma citação rápida, a gente não precisa nem comentar muito sobre, minha última, pelo menos, que é os protagonistas que nunca pensam em você, tá incrível, né, cara? Só velho. É, tem tipo só cinco velho. Mas são dois extremos. Tem cinco mina querendo dar pra ele e o cara não quer nenhuma, ele só quer salvar o mundo ou derrotar o novo Feia super maior vilão. Sei lá. Feia é o maior exemplo disso. É incrível, cara. Não, mas, cara, todos têm, velho. O Luffy também tem a gostosa lá, aquela que quer casar Hancock. Com ele, Hancock lá. Rainha, tipo, a rainha da serpente. O cara não gosta de mulher, mas vai daí, cara. Olha a criatura, Hancock, tá ligado? Tipo, não tem problema não gostar de mulher, só deixa claro, tipo, fala pra mim, não, então. Não é que eu não tô dando moral, porque eu sou um viado, tá ligado? Só isso, tipo, não é muito, mas... Aí tu tem o Goku, cara, o Goku só casou com a Tichu porque ele prometeu pra ela, mas ele não sabia nem o que era casar, velho. Ele nem sabia o que era que ela tava oferecendo, tá ligado? Ele achou que era de comer, era a mão dela que ela tava oferecendo. É muito foda essa. Sabe, cara? Então, tipo, sempre tem. Aí, ó, aí quando tem o cara que gosta, tipo, o cara é um taradão master daquela. Pois é, ou é 880. Ou é 880. O cara não pode simplesmente, pô, que mulher bonita ali. Que mulher bonita, vou dar em cima dela e tal. Não, o cara tem que babar por todas que passam e sair arrastando, né, cara? E velho, né? Todos velhos de anime são tarados. Eu tô tarado. Eu, por exemplo, eu nunca vou andar num trem japonês. Todo velho é tarado, com exceção do mestre do Shiryu. Já 350 anos de idade, o Pinto já não sobe mais. Acho o rei lá dando bobeira, quem é que sabe o que, que ele fala? Porra, ele não pode sair daquele pico lá. Pô, mano, não tinha uma vibe de que ele usou o esquema do envelhecimento dos deuses? Isso, que o coração batia por ano, o que batia uma vez, batia um dia. Exato. Só que, velho, como é que o brother vai ficar de pau duro se o coração dele não bombeia sangue? Não tem pois como. É. Não tem como, ele não tem. Ele pode usar a ereção. Ele não pode fazer a cachoeira subir com o Cosmo? Mas é diferente, né? Cosmo é ele Cosmo. Ele tinha o duro, agora a ereção do dragão. Lá com a piroca mais dura que diamante, tá lá, perfura todos os órgãos internos da mulher, ela morre. Fica gozona na velocidade da luz. Armadura só de ouro, né, rapaz? Seguiu, o que mais que a gente tem seguindo nossa pauta aí? Cara, não sei se vai dar tempo, a gente vai ter que falar meio rápido agora pra... a gente já estourou, tempo estourou nosso tempo. Mas a gente falou pra caralho, falou dos clichês, mas apesar de tudo isso, ainda tem coisa que a gente curte, tá ligado? Tipo, ou clichê mesmo que fica bom. Então, só pra lembrar alguma característica assim que a gente curte no, nos animes e tal. Se quiser que eu puxo o... Pode começar? Pode. Vai nessa. Então, igual eu falei, apesar de ser um clichê, cara, eu adoro muito esse esquema de interpretação e ponto de vista, porque mostra uma parada que não é totalmente 100% bom, 100% mal, tá ligado? Nesse tipo de vibe, assim. Quem quer falar o próximo aí? Eu gosto do protagonista fraco, sabe? Que você vê ele sofrendo, tendo que se superar, às vezes apanhando pra caralho, sabe? Essa ideia de que o cara não é super poderoso, tipo, sabe? Superação, isso eu acho legal. Que, tipo, isso eu acho legal. Os caras perder luta também, sabe? Ah, vou lá fazer uma luta fodida, mas o cara perde. Não, nem só de anime de porrada, sabe? Tipo, sim, eu tô falando usando o Rone Kluver. O Rone Kluver é um anime de arquitetura, que o carinha. Ele é um bosta como arquiteto, sabe? Uhum. Só que ele tá o quê? Perdido, ele não sabe o que ele quer fazer na faculdade. Aí mostra que quando ele tá perto de se formar, ele consegue achar o rumo dele, tá? Ele vai se formar. Ele não, ele não é um protagonista infalível, né, cara? Isso. Ele tem seus momentos isso, de... Isso é legal. Me identifiquei pra caramba com o maluco, hein? Pô, é foda. Eu recomendo pra quem tá, assim, meio perdido na universidade, na faculdade, é bom ver esse anime. Pô, sempre. Se me fala isso um ano depois que eu terminei a minha... Porra, velho, mostrasse antes essa porra aí. Mais alguém aí? Eu posso cara, falar. Assim. Não, deixa o Thiago que ele é convidado. Não, pode falar. Não, tu é convidado, passa na frente. Fala logo, Edson, vai. Tá, eu gosto muito da busca por redenção. Isso tem muito no Fullmetal, sabe? O Edward fez cagada, ele tá procurando consertar. No Monster. Né, o Dr. Tema também, ele tá tentando se encontrar na vida e tentando consertar a cagada de ter salvado o moleque também. Muito legal isso. O Tema, eu acho que pra mim ele tá mais em busca de vingança do que de... Ah, mas você vê que ele é meio perdido, cara. Ele tá indo numa missão suicida no começo. Thiago? Cara, assim, pra não repetir o que a galera falou, eu acho que... Sei não, essa noção de união, tá ligado? De amizade que a galera tem normalmente. Uhum. Todos os animes têm isso, tá ligado? E é um conceito que eles tentam vender muito forte, que, olha, os seus amigos, proteja, vá atrás, defenda aí. Eu ia falar isso também, Thiago, eu ia falar isso eu também. Acho, né? Eu acho muito emocionante, assim. Eu acho muito legal. Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, One Piece... Aquela equipe, Naruto. Os caras juntos, assim, viram... Amigo, e são brothers pra sempre, tá ligado? Super campeões, assim. Samurai Warriors. Falando essa vibe que dá pra unir, tipo, meio que o Thiago e o Edson, que eu também ia falar se caso passasse batido, que essa parte da redenção junta com a amizade, assim, que tipo, o cara acaba te fudendo, ele vai te ajudar e acabam virando super amigos. É tipo uma parada maior legal, assim, que eles, tipo, um laço de amizade. Eu acho que é mó da hora isso. Unidos venceremos também, né? Cara? O Luffy, desgraçado, velho, ele faz amizade com todos os vilão dele depois no. Ele encontra o cara, só que ele nem lembra mais que lutou contra o cara. Isso quando ele lembra do cara, né? Aí ele, tipo, aí o cara ainda quer vingança e ele tipo, tá tirando o cara pra parça, tá ligado? O Goku com tal Pai Pai também, pô. O Vegeta, cara. O Vegeta ia explodir o planeta anos depois. Tudo bem que isso não entra na minha cronologia, pessoal. Ele se fundiu com o cara, velho. Compartilhou o mesmo corpo do cara. Exato, né, cara? Ô, Vini, tu queria falar o teu aí? Eu, o clichê que eu acho foda é o mestre casca grossa, cara. Eu acho muito da hora. Tipo a Genkai. Foda também, velho. A Marin, que é a mestre casca grossa do Seiya. Nessa Genkai, o Kami, que era o filho da puta. É que, tipo, o disciplinador dos caras geralmente são os negros fudidaços, assim, né, cara? Tu vê que o cara é um babaca, ele é escroto pra caralho, mas ele ensina umas paradas que são muito certas. E, tipo, e ele é casca grossa pra caralho, tá ligado? Tipo, ele não é um cara fodão, assim, tipo, sei lá, de poder, mas ele é o mestre que o cara precisa, tá ligado? Tipo a Genkai mesmo, acho que a Genkai é o melhor exemplo disso. Aquele cara que ninguém vai se meter, né? Tipo... Não, tipo, eu tô te fudendo agora, porque daqui a pouco alguém vai te fuder e... É, exatamente, não de vai verdade, te dar como tá você levantar. Eu ainda tô aqui. Você tem que estar preparado pro cara que vai fuder com a tua vida, tá ligado? Tipo, vão fuder e vai doer. Melhor agora pra você acostumar. Acho que quem é que tá faltando aí é o Flamer. Não, sou eu, acho. O Flamengo já falou. É, o Flamengo já falou, tá, então vai, Jorge. O Vini roubou o meu, que eu ia falar esse aí. mas um que eu acho. Pô, cara, pensa assim, eu tô roubando o teu agora, porque depois vão roubar ele depois. Eu tô te fudendo agora. Pra tirar pensar em outro contra-ataque. Não, no caso, um que eu gosto muito, que é a animação é o ciclo do personagem em si, né? Que mostra ele desde de criança, dependendo da animação, né? De criança até ele ficar velho. Igual no Dragon Ball, por exemplo. É evolução. É evolução do personagem. A evolução é muito legal, cara. O crescimento vem com a superação, tá ligado? Tipo, a Jimmy no Ippo, por exemplo, tá ligado? Outro que é foda também. Cada luta é uma emoção, pô. E ele perde, tá ligado? E quando ele perde, você fica, caramba, mas ele é o protagonista. Você espera que ele sempre vença, tá ligado? No Shingeki no Kyojin também é assim, você espera que ele vença, quando vê... Ah, velho, não, fala Shingeki não, velho! Morreu! Segunda temporada vem aí, hein? Ano que vem, pessoal. Game of Thrones, anime. Segue sua pauta. Tá. Pô, vai ficar mó robótico, mas foda-se. Tipo, agora. Porque não tem uma junção aqui, já parou. Vai. É a magia da edição, cara. Dá aquele. Magia da edição, caralho. Que já que a gente falou do que a gente mais curte, isso geralmente tá associado a algum tipo de situação, um tipo de personagem que a gente gosta. Então, sei lá, pra lembrar essas personagens que a gente mais achou mais importante, ou que mais gostou, ou se identificou, né, nessa história de anime, nossa, assim, tá ligado? Começa alguém aí. Puxando rapidinho, que eu já comecei falando que Fullmetal é provavelmente o anime que eu mais gosto. E eu acho que ele é o anime com a maior quantidade de personagens secundários que eu gosto, cara. Aqueles caras que você realmente curte a aparição deles. Uhum. Às vezes eles não acrescentam em nada, tipo... Uhum. Alex Louis Armstrong, o alemãozão lá. O Armstrong. É o que fica chorando, não é? É, o que abraça forte. É, que fica com essas boas. Exatamente. Cara, é incrível, velho. O Alquimista do Fogo também, ó. O Hilgs, o próprio Hilgs. Ah, cara. Fez todo mundo chorar, mesmo o Thiago que ele desligou antes. Eu curto muito o Kimberly, cara. Muito, infinito, eu curto o Kimberly, cara. Eu acho ele um personagem muito bom. Ah, e ele, o Alquimista Carmesim. É aquele que tem a tatuagem na mão lá aqui. Eu curto a irmã do Armstrong, cara. Eu acho foda. Pô, ela é foda também. Dei moral. General Armstrong. Grid, cara. Um personagem que eu gosto muito é o... fazer uma tatuagem na mão só por causa do Gui. Não, um personagem que eu gosto muito do Fullmetal é o King Bradley, cara. O Furry. Porra! Nossa, ele é um ótimo personagem. Ele é um ótimo personagem. Porra, velho. Eu acho ele muito sensacional, cara. E no anime antigo ele tem uma luta muito foda com o Mustang, cara. Sim. No clássico. Eu lembro sempre. Eu acho que ainda a melhor luta do Fullmetal ainda é o Roy contra o Envy, tá ligado? Quando aquela segunda luta que ele torra o bicho... É que ele tá cego? É, meu irmão... Não, que ele tá cego não, antes ele fica cego. Que ele fica... Que o Envy finalmente fala que foi ele quem matou o Hughes. Matou o Hughes. Meu irmão, você vê ele traço ele mata, do Roy... Cara... Não é que ele fica, sim, ele fica explodindo, cara? Tipo... Que é, ele fica queimando. Tipo, o cara já tá morto, ele continua explodindo, cara, assim. Tão puto que ele tá. Ele queima todas as ressurreições do Envy, tá ligado? Eu lembro quando eu assisti aquilo e eu sempre comentava com uma grande amiga minha. E quando ela terminou de assistir, eu, e aí, velho, já terminou que eu preciso conversar sobre esse episódio. Caralho, velho. Eu acho que foram umas 3 horas de gente comentando sobre um episódio de 20 minutos, tá ligado? Que Você falou desse negócio de episódio impactante, tem episódio da primeira vez que a Rose aparece, do namorado dela, fica... Sim. A Rose é quem que é a Rose? Zé. O papagaio. O papagaio gigante. Do comecinho, aquela menina. Ah, eu sei. Ela aparece no final, depois você fica mó animado. Pô, a Rose voltou, ela apareceu num episódio, você simpatiza com ela. Verdade, é tipo, é legal quando eles constroem bem os personagens, assim, e tal. Quem quer falar o próximo aí? Pode falar o Thiago, já tava falando aí, tranquilo. Thiago. Pô, velho, pra falar um personagem favorito, eu sou meio complicado, tá ligado, de falar personagem assim. Normalmente, cada anime eu gosto de um muito, assim, tá ligado, ao extremo. Fala o primeiro. Mas, assim, que você pensou agora. Pô, velho, Hanamichi Sakuragi. Puta, tá não de... sei quem é. Não sabe quem é, eu vou dizer agora, Slam Dunk. Ah, não sei, cara. O que é. Eu acho. Porra, eu nunca assisti Slam Dunk, eu sempre falo pra mim que é bom. Cara, o anime, ele é mais ou menos, tá ligado? Ele é bom, mas ele não é tanto. Mas o mangá, velho, eu assim, ele é. Eu tive já o mangá dele, eu acabei vendendo. É muito foda, velho. Assim, eu não acreditava que um mangá ele pudesse dar a dinâmica, tá ligado? Que é um jogo de basquete. Eu lembro que na época eu tava lendo de um colega meu, que ele que tinha comprado, tipo, cada mangá que terminava, eu corria na casa dele pra pegar o outro, tá ligado? Tipo, eu devo ter lido metade da coleção do bicho em uma noite. Tá ligado? Assim, eu parei, realmente eu viciei muito. E eu não sei, assim, ele é muito carismático, tá ligado? Porque ele é tão imbecil, tá ligado? Assim, ele é um completo leigo, que eu que joguei basquete muitos anos. Às vezes eu vejo, não é possível alguém fazer essa merda que o bicho tá fazendo, não. Ao mesmo tempo que eu ria muito com as jogadas dele, tá ligado? Maluco, assim. Caramba, acabei esquecendo do nome do autor agora, Takahino Inoue. O Inoue, ele tem uma narrativa, velho, ele tem uma narrativa visual que é realmente foda, tá ligado? E ele sabe trabalhar muito bem esse tipo de personagem, ele sabia fazer as piadas, tá ligado? E acabaram falando de um momento, né, que... momento emocionante. E eu acho, assim, por incrível que pareça, eu tenho muitos. Mas a morte do Ace, tá ligado? No One Piece. Eu nunca pensei, assim, que o One Piece foi um anime que eu peguei muito, muito tortamente, assim. Eu não gostava, acabei começando a gostar do nada. Uhum. E assim, pouquíssima coisa, assim. Eu prefiro ficar só no mangá. É que o One Piece, tu vai recomendar pra alguém, tu diz, cara, lê o mangá, porque... É, 700 episódios de um anime. Exato. Inviável, né? Tá, é o que eu disse, 700 episódios, 700 capítulos do mangá já são muita coisa. Mas dá pra você andar. Dá pra. Que não tem filho. Você gasta 10 minutos pra ler um, tá ligado? Exato. Tu lê muito rápido, tá ligado? Exato. E um episódio de cada um é 20 minutos. Então, assim, eu mesmo nunca vou parar pra assistir One Piece. Eu assisto lutas pontuais, tá ligado? Eu assisto MV. Essas merdas. Ah, isso é bom, cara. Isso é legal de cara fazer. Pô, ótimo, vou ver como é que ficou essa luta animada aqui. Pois é, assim, muito foda. E, assim, a morte do Ace foi pra mim, assim, top, tá ligado? Porque chegou um momento que eu realmente acreditei que eles iam conseguir fugir, tá ligado? Aquela luta. E no final, quando ele morre, eu... Não pode ser, não. Que merda! Aí, tipo, e o Luffy entra em colapso, né? Sim, os caras têm que levar ele embora, né? É muito foda, assim, eu disse, caramba, um negócio que tá tão longo há tanto tempo, né, tão esticado, e o cara ainda sabe manter o leitor preso. Mas tá, eu vou aproveitar a deixa, né, cara, mas no One Piece o que me deixou mal foi o navio, cara. Cara, eu chorei, eu adoro. Cara, tipo. Oi, Mary, eu chorei. Aquilo foi triste. Lágrimas demais, das... velho. Triste demais, cara. Tu fica assim, e tu começa assim, caralho, é só um barco, velho. Aí o barco fala. Fala isso pro Zwist. Fala isso pro Zwist. É só uma nave, né, cara? Cara, tipo, a morte do Ace é foda, cara, mas a do navio, cara, pá. A do navio, porque a do navio eles não tinham, tipo, não foi um acidente, tá ligado? Tipo, eles tinham que fazer aquilo. Eles tinham que fazer, daí o Luffy vai lá botar fogo no navio e... E é uma luta foda do Luffy contra o Sop, tá ligado? Pelo navio. Isso, cara, isso foda também. Pra caralho. Foda, e o Sop é um bosta, tá ligado? E o Sop, porra. Exatamente, é a primeira vez que o Sop luta sério na vida dele. Foi, né, contra o Luffy, né, cara, tipo... Pelo bagulho do navio. Cara, eu achei aquilo muito foda, cara, sabe? Eu tava vendo uns pedaços assim de novo, eu disse, puta, cara, o bagulho é... Vou chorar de novo, tá ligado? Cara, caralho, velho. Tipo, é um navio, porra, mas deu... E o navio ainda, quando tá pegando fogo, ainda, tipo, pede desculpa pra eles por não ter conseguido levar eles mais longe, cara, é muito, né, cara? Triste, porra. É muito triste mesmo. É tipo que nem o cavalo do Atreio no Pântano da Solidão, né, cara? É aquele não, negócio. Fique triste, tipo, então. Exatamente, tu já tá mal, cara. E tá ficando pior ainda, porque é tipo uma bola de cocô, cara. Ela vai rolando e vai crescendo. O que tu lembrou do cavalo do Atreio, filho da puta? Isso aqui pra vocês, ó, é o papel de parede de um amigo meu, que toda vez que eu entro na casa dele, eu olho pra parede e fico, carai. Tem essa porra de papel de parede, velho. Não, tá comigo pra sempre. Porque, o funeral do Merry. Nossa, velho, puta merda. É muito lembro de cena, suga véio. Aqui embaixo, isso velho. Isso é muito bonito, velho. Tem uma cena específica do One Piece que eu acho que é foda. Um personagem bizarrasco, que eu acho massa, cara. É. Tem uma cena foda do One Piece, tipo, que ela é simples, tá ligado? Mas eu acho ela fantástica, que é quando eles voltam dos 3 anos, não é? E dois, eles estão naquele reino, é. Eles são naquele reino... A cena dos sósias? Não, a cena dos sósias é fantástica. A cena dos sósias é sensacional. Mas fala, Thiago. Eles vão salvar aquela princesa sereia gigante, tá ligado? Sim. E o Luffy, ele vai andando e a galera pula pra cima dele e ele usa o hack pela primeira vez. Ah, e derruba tá em metade. Caralho, bicho. Sim. O bicho derrubou 50 mil caras sozinho, tá ligado? Foda. E vem dois comandantes, tá ligado? Do navio lá do maluco. E quando vai atacar o Luffy não olha nem pro lado. Aparece o Zoro e o Sanji. Tipo, você não vai enfrentar nosso capitão, tá ligado? Ele não vai tratar de merdinhas como vocês, tá ligado? Eu achei isso muito foda, velho. Assim, porra, finalmente eles estão realmente pedestres, tá foda, ligado? E o foda é que ele é o capitão menos capitão que existe, né, cara? Exato, tá ligado? Ah, vamos fazer não sei o quê. É, tipo, vamos fazer não sei o quê. Pá, mas eu tava afim de comer um dão doce. Precisamos consertar o navio. Tá cagando, mas a gente precisa de um músico no navio. E lembrando que ele foi o cara que quase matou o Zoro porque pensou que o Zoro tava matando a galera que tava alimentando ele. Ah, tá, eu ligado? Contei isso pro Segui, cara. Ele... Não, eu vi isso, cara. Tu viu, hein? Uhum. Tu viu depois, eu tinha te cantando antes. Mas, cara, aí, bom, deixa eu... Vou aproveitar e falar minha vez, então, porque o One Piece, que é o atualmente, é o que eu curto mais. Tipo, eu tenho muito carinho pelo Yusuke e pelo Kuwabara, tá ligado? Mas, tipo, no atual, assim, a equipe do One Piece, sabe? Tipo, Sanji, o Zoro, o Ruffy, assim, tipo, eu acho fantástico, assim, o esquema que tem entre eles, assim, velho. O Frank, né, cara? O Frank é um dos personagens mais doido do... Frank! O cara usa sunga, né, velho? Então, cara, ele sunga. Começa a usar cabelinho trançado, velho. É, tipo, então, eu acho muito massa, velho. Esse personagem do One Piece, assim, eu acho divertido pra caralho. E lembrar que o Segui curte o Chopper, né? Apesar de não ter visto ele ainda onde eu tô no desenho, eu acho demais. Pô, o Chopper, quando aparece, os caras querem almoçar ele, né, velho? Os caras querem assar e... Cara, é muito doado, velho. É a primeira vez que ele aparece, eles querem comer o bicho, velho. Tem um brother meu que ele não gosta do One Piece, porque ele diz que a cada 10 minutos a galera tá chorando, tá ligado? Só que... Eu não sei, tipo, todos os choros da galera são completamente justificados, tá ligado? É uma galera que sofreu muito. É, os então, assim, quando chega um cara que diz, eu vou te ajudar, tá ligado? O cara desaba, tá ligado? Não, por favor, me ajuda. Eles têm muito disso. O One Piece, ele é muito voltado pra comédia, quando tem drama, tipo, é drama mesmo, tá ligado? Então... É drama, it's over 9000. É. O Churrumino não falou ainda? Pô, cara, já que... Eu sou putinha do Hunter x Hunter. Vou puxar o Netero. Porra, velho, o Netero é do caralho. Netero, mano. É foda, cara. Netero é basicamente o clichê do protagonista fodão que só quer saber de lutar, cara. Depois de velho, ele fica muito sensacional, cara. Mas é, ele é... Aquele golpe especial dele vai tomar no cu, velho. Eu me cagaria só de ver aquilo. Porra, aquelas as porradas que ele dá no rei das formigas, cara, é doída. Irmão, sente a dor, muito. Cara. Dói. É mangá e você vê que dói, velho. E ele é aquele mestre, assim, de, assim, tipo, ele é o anime todo, assim, tipo, esse cara, ele deve ser muito fodão, velho. Cara, ele deve ser muito foda. Presidente da associação e tal. Aquele sinal, né, de que você não dá um centavo, mas no fim, você tá ligado que ele é foda, velho. Sabe, tipo, dá um calafrio de medo, velho. O cara fala assim, porra, velho, esse cara deve ser... E quando ele vai, aparece lá pra lutar, porra, ele sem a perna lutando, ele fica... Puta que pariu, velho. Pô, aquela luta é uma das melhores pra mim, cara. Cara, foda é demais. Pra mim, é a melhor de Hunter vs Hunter. Cara, sim, do Hunter vs Hunter, sim, é a melhor, cara. Não tem outra. Agora, tipo assim, personagem protagonista que eu gosto, cara, é o Wild Tiger do Tiger vs Bunny, cara. Oh. O Tetsu. Pô, ele é um herói de verdade, cara. Ele não tá nem aí com, vamos dizer assim, com as consequências de se tiver que salvar alguém. É, ele aparentemente é o único que se preocupa mesmo, tá ligado? Não... Sim. A galera tá preocupada com pontos. Ele não quer nem saber com os pontos da parada. Ele quer salvar a galera, ele quer ser herói. Aham, uhum. Bem lembrado. Um anime mais atual aí, né, cara? Mas é personagem bem legal mesmo. Quem tá faltando aí, cara, que eu não chamei ainda, eu não lembro mais. Vai, segui. Eu gosto muito do Hisoka, velho. Dos atuais, porque os antigos eu não lembro direito. O Hisoka eu acho ele muito bom. Não, ele é o cara afetado mais foda que existe. O Hisoka é muito pedófilo no mangá, cara. No desenho ele não é não, velho. E o que eu gosto dele é tipo o tratamento que a galera dá, que tipo, é uma pessoa que só quer se divertir, do jeito errado, mas só quer se divertir, tá ligado? Eu acho muito maneiro o jeito que ele age no universo, assim, e tal. E eu gosto muito, cara, muito, que eu acho que são meus dois personagens preferidos de todos os tempos, que é o Ayn e a Ed. O Ayn é o cachorro, né, do Cowboy Bebop, e a Ed é a menininha lá... A Ruivinha. Muito lágrimas masculinas agora, sabe? Sim, cara, sim. Mas, cara, tipo, é muito engraçado, porque, tipo, o Ayn é tipo o cachorro mais inteligente, é muito mais inteligente que muitos humanos. É um Data Dog. É, isso, é aquele Korg lá e tal. E o Korg. E ele tem uma atitude de humana, assim, enquanto a Ed, ele é super inteligente também, mas tem uma atitude animal, tipo, ele leva muito pros instintos. Ela come com a mão, com o pé. E ela parece muito um animal e o Ayn parece muito um humano. Então, tipo, eu acho muito foda, tipo, a sinergia dos dois, tá ligado? Acho que são meus dois personagens preferidos, assim. Mas eu curto do Mikawai Bop, eu curto o outro, que é amigo do Spike lá, esqueci o nome dele agora. O Jet. Jet, acho que pode. O Jeto. Acho muito massa. Spike. É o careca lá com o braço. É. É o ex-policial, né? Uhum. Cowboy Bebop é foda, velho. É uma sériezinha fechada nela mesmo. Com. Tá. Só no final dela. Não fala de final, porque o Diego tá ouvindo ainda, tá assistindo. Não, final, não, mas eu tô dizendo assim. Por mais. Menos amarrado que isso aqui, a série. Eu acho que, sei lá, tirando 3, 4 episódios. Todos os outros você pode assistir avulso, tá ligado? Você pode assistir o oitavo, depois assistir o segundo, depois assistir o décimo oitavo. Não faz diferença, tá ligado? Não. Eles são muito centrados em si. Você perde um pouco da experiência, mas só que num geral você consegue entender muito bem a história, o naipe da parada toda, se você assistir picado também, tá ligado? Trilha sonora do cacete, referência pra pop. A banda de uns colegas meus tocam o Real Folk Blues, tá ligado? Caralho. Faltou alguém pra falar do personagem, porque agora a gente já entra nos animes preferidos aí. Tô eu. Tá, fala aí, Vini. Depois a gente volta no Copa de Bola. Cara, eu tenho dois animes só que eu. Dois animes e dois mangás que eu acompanho faz assim, acho que no mínimo uns 5 anos. Que é porque, tipo, eu comecei e eu vou terminar, que no caso é Bleach e Naruto. Tipo, eu até sei que já, sei lá, o pessoal não acha bom nem nada. Mas, tipo, em nenhum dos dois animes eu curto tanto o personagem principal. A não ser, tipo, o Naruto, que depois do Shippuden ele deu uma melhorada violenta, assim. Tipo, parece que eles começaram a escrever o personagem pra fazer que ele prestasse. Mas o personagem que eu curto do Naruto é o Shikamaru, que ele é um, tipo, um cara muito inteligente, só que, tipo, ele tá cagando e andando com as coisas que acontecem. Porque, tipo, ele não quer se incomodar, tá ligado? Tipo, ele prefere ficar na dele, assim. Não se incomodar. Ele só quer ter uma vida normal, né? É, ele tem uma vida normal. Ele só quer ter uma vida normal. Tipo, a frase dele é fantástica. Ele não é... É, ele, cara, ele não quer ser um cara que salva a vila e não sei o que e tal. Eu só quero um trabalho mediano, uma mulher mediana, uma vida mediana. Um filho e uma filha. Ele é literalmente a média, tá ligado? É, tipo... Ele é o mais inteligente de todos eles ali. Ele não é o mais poderoso, mas tipo, ele é um cara que ele só quer, tipo, ficar de boa. O Jiraiya é um personagem foda pra caralho também, porque ele é tipo o mestre. A gente tá falando de anime, filho, não é? Tô falando do Jiraiya do Naruto. Vamos falar de Jaspion aí. Toca seu cu lá, toca o Sabe. E do Bleach, por mais que se pareça clichê, cara. Eu curto pra caralho o Kenpachi, velho. Kenpachi, tipo, cara. Ele é um cara que só serve pra fazer uma coisa. Ele não comanda a porra do esquadrão, ele tá cagando pro padrão. Os caras... Não, mano, sim, beleza, isso aí faça o que vocês quiserem. Cara, ele só quer retalhar a gente, velho. É só isso que ele quer. Ele é o tipo de cara que quer lutar contra o mais forte sempre. Não, sem contar que ele é o capitão mais poderoso. Isso, não, os próprios Shinigamis falam isso. Exatamente, não. Tanto que o fato do Ichigo ter derrotado ele é só pelo quesito que o Ichigo é o personagem principal, cara. Senão, o Thiago tá discordando aí. Calúnias e difamações. Eu sempre tenho um colega meu que ele me alertou isso uma vez, eu nunca mais esqueci. Você sabe quem é o capitão mais poderoso? Quem? É a porra do velho, meu irmão. Eu pensei que é aquela puta. O velho não conta. Não, mas é que a gente tá falando de capitão... Não conta, velho. De tão não, roubado cara. Que ele é, tá ligado? A gente tá falando de capitão vivo. Não, o velho tava vivo. Enquanto eu lia, cara. Porque agora ele não tá mais vivo, não. Cara, a morte velho morreu antes dele. Cara, e o pior é que a morte do velho foi muito foda, cara. A morte do velho foi muito foda, velho. Eu não tinha essa saga, não. É porque o problema é que Bleach tava com tanta baixa audiência que eles cancelaram o anime e ficou só no mangá. Então agora... E eles cancelaram justamente porque iam cancelar o mangá, tá ligado? Sei lá, não tá dando audiência no desenho. E ele se perdeu, pô. Cara, é foda, mas... Saga, cara, foi muito longa. É foda, é porque... cara. O cara... Imagina ser cancelado, assim, um bagulho de anos, ser cancelado sem, antes de terminar o... É, cara, e o foda é que, tipo, o personagem principal, ele é muito raso, ele é muito bosta, e, tipo, toda saga eles arranjam um motivo, é tipo um Deus Ex Machina, ele... pra ele ter um poder diferente. Ele é uma mistura de tudo, né? Ele é uma mistura de tudo, né, cara? Tipo, é, agora ele é... Isso, ele era meio humano, meio humano, meio Hollow, meio Quint. Meio Shinigami, meio Hollow, meio Quint. Quantas metades dele? Ele é tudo. Puta, cara. Que suruba, eu que fiquei... os pais dele, que suruba, que os pais dele foi. É, eu fiquei puto com o Bleach justamente por essa explicação de merda, tá ligado? Os poderes Hollow dele. Não tem lógica, velho. Eu realmente eu esperei que em algum momento a galera dissesse assim, não. Tua mãe era um bastardo, tá ligado? Uma vaca. É uma vaca. Teu pai e tua mãe no baile dos enxutos, filha. Ih, cara, esse é outro site. É aquela história, né? Mamãe, por que é que meu papai biológico é japonês, meu pai atual é negro e eu sou branco? Ah, meu filho, na festa que eu conheci seu pai, eu tenho sorte de você não ter nascido um cachorro. Sorte de tu não urrar, né? Pô, só fala daquele esquema de do mangá ser cancelado e tal. Porra, o mangá é cancelado vendendo 80 mil exemplares por semana, tá ligado? Tipo, Japão, o que você tá fazendo da vida, velho? Pô, 80 mil. Só pra deixar um naipe bem claro, cara. Tipo, o anime já tá tão mais na frente do que no mangá. O mangá tá tão mais na frente do que no anime, cara, que o cara que era cachorro já nem é mais cachorro, cara. Cara, já mudou um monte de coisa. Tipo, pô, fica pensando, vai ser legal ter no anime, mas não, cara, não dá. É, tipo, tem que acabar de uma vez isso aí. Não aguento mais essa merda. Teve um maluco que explicou todo esse esquema das vendas, né? Eu segui lá no. Acho que foi no teu post do One Piece, né? Foi, ele falou. Um cara colocou, depois eu vou dar uma olhada aqui no nome do cara aqui, só pra citar aquele. Depois eu minha mulher do Google falando. Então vamos falar dos animes, então, cara, rapidamente aí pra gente encerrar. Não, eu não falei meu personagem favorito, não. Ô, Flamengo! Desculpa, falei. Menino! Meu personagem favorito é o Vash do Trigun. Eu fiz cosplay Vash, porque ele é meu favorito mesmo, cara. Vixe! É o Vixe e o Pipoco. Vixe e o Pipoco. O Vash, eu gosto dele porque, pô. O background dele é muito bem construído, tanto no mangá quanto no anime, apesar de ter muita diferença. Uhum. Eu gosto do design dele, é foda pra caralho. Design. Eu gosto dele, design. Dele ser, tipo, ele não ter um dos braços, sabe? Ele ser deficiente. Isso é um quesito hora, que eu acho. Vou ali arrancar meu braço com o facão, peraí. Não, pô. Tu já tem um coração ruim, pô. Tu já é bom pro teu coração ruim. Tá tomando cu, pô. Tava fazendo piada. Não dá pra falar sério. Magoou o Vini, não. E o mais foda, porque apesar dele ter centenas de anos, já é, porque ele não é humano, né? Apesar dele ter centenas de anos, ele. Spoiler tem pra mim. Pureza. Não, nem tem spoiler, não. No mangá, a primeira coisa que fala, por sinal. Não vou ler, nem assistir. Spoiler do mangá. Ele é uma deusa. Ele é muito inocente, sabe? É muito bobão. E o irmão dele? Não, o irmão dele é outra coisa. Ah, o cara que explicou os esquemas lá foi o Max 06. Ah, tá. A gente já citou ele no começo, então tá bom. É, tá. Vou falar dos animes então, cara, rapidinho aí, galera. Tipo, não sei, o que fizeram, tipo, o anime preferido, dá uma indicação pra galera aí, porque pra galera assistir. Então deixa eu começar. Mas pode começar com o Tibet. Então, é que eu tenho alguns. Então, eu não vou ser babaca falando, gente. Meu favorito é o Fullmetal, o clássico mesmo. Uhum. Eu não vou falar, gente, assiste Monster, são só 74 episódios, você mata no fim de semana. Não vou ser babaca. Então, tipo, o Berserk, os filmes que saíram são muito bons. São incríveis, São incríveis. Fodas pra caralho. É que o Berserk, lembrando que os filmes do Berserk só contam o começo. É o resumo da série. É o resumo do anime, com boa qualidade. Exatamente. Beleza. Eu comecei a gostar de Yu Hakusho, eu conheci por causa do site. Eu acabei adorando. É Kill la Kill. Putz, eu não tava dando nada pra essa porcaria e eu ri pra cacete. É divertido, é o tipo de anime que o Sugi não gosta, que a gente esqueceu de citar o clichê de fanservice, né, cara? Nossa, eu odeio. Putaria. Eu odeio. Só que, cara, o fanservice, ele, tipo. Ele é o que move o anime, né, cara? Sim. Porque o anime é uma zoação. O anime é uma zoação no seu público. É, ele é uma crítica ao fanservice até. Mas e eu. Ele tira sarro de muita coisa, né? Isso que é, sim, isso é legal. Sarro de tudo. DTR. a mina vestindo o uniforme igual, tipo, robô aqueles conectando as partes, né? É. É, eu queria recomendar também um velho pra cacete agora, pô, Ghost in the Shell. Quem curte Matrix aí, oh, vai ver. Roda. É, vai ver que é incrível. E o Hellsing, que eu citei, ele é curtinho, só 3 episódios, assim, é bom pra desanuviar a mente. Tem uma porra do mordomo velho lá que o apelido dele é só Shinigami. O velho puxa uns fios de aço na luva e ele mata todo mundo, cara, chacoalhando as mãos, assim, saca? É foda. É bizarro. E ele controla a galera também, que nem marionete. Sim. O velho é o capeta. Flamer. É, meu anime favorito, já falei e refalei ele aqui mil vezes, que é o Trigun. Mas eu tenho umas recomendações pra fazer, que é o Planets, que é uma ficção científica bem pé no chão, tá ligado? Não tem muita viagem, não. Ele é com tecnologia no futuro bem próximo, sabe? Então é aceitável. Que é sobre exploração espacial, se a corrida espacial tivesse continuado, sabe? Aquele pique que tava anos 70, 80. Recomendo também Last Exile, bem fantasia weird, assim, misturando com steampunk. E outro que eu recomendo é o Mushishi, que é uma ficção que mistura misticismo com biologia, é bem bizarro. Deixa eu ver. Segui! Porra, velho, vou citar os clássicos aqui. Akira, né? Que não vou nem me aprofundar muito, só falar mesmo. E que... Pô, Akira, eu gostaria de um. Só citando, eu gostaria de uma série do Akira, tipo, mais baseada no mangá. Assim. Ah, tipo. Disseram que ia sair. Ia ser muito. Disseram que ia sair e não saiu. Na verdade, o Akira foda. Era até metade do negócio. Bom, não é que ele tem metade, ele é um resumão. Ele é um resumão. Isso ia ser legal, tipo, tratar com cuidado mesmo, que aconteceu, não precisa ser corridaço, né? Exato. Isso. É que na verdade eles fizeram o filme pensando, não, vamos fazer o filme que é metade da história, e daí depois a gente faz um outro filme contando o resto. Só que daí deve ter dado tão trabalho aquela merda pra fazer, que tu fala, não, deixa assim, quem quiser ver que lê essa porra. Pô, se virasse uma série de longas animadas, ia ser do caralho. É, cara. Mas é porque eles fazem às vezes esses filmes justamente pra, tipo, é uma obra consagrada já, e o cara quer dar uma alavancada nas vendas. Exatamente. Tá que nem, mesma não, vibe de Berserk, né, cara? Mesma vibe. É. Uhum. É tanto que quando o autor do Berserk voltou a trabalhar com toda, foi que voltaram a sair os filmes, tá ligado? Justamente pra galera, olha, você que tá esperando há 200 anos pra esse filho da puta voltar a desenhar, vamos agora, olha, que saiu o primeiro filme, tá ligado? O que mais seguir? Pô, deixa eu ver aqui, né? Cara, Full Metal, que o Edson já comentou por cima, mas, sei lá, se puder ver o Brotherhood, que é bem legal, bem puxado pro mangá. E, tipo, eu gosto muito do sentimentalismo que ele traz, assim, tal. Acho maior foda. Nossa, achei que tinha caído a ligação aqui, sei lá. Ficou silêncio. E, cara, Hunter, meu, eu fiz um post, né, dele. Depois, se quiser, a gente linka falando por que você deve assistir. Acho, vai estar linkado por aí. Acho do caralho. Ah, só última citação, Cowboy Bebop. Ainda não saiu um post meu, mas eu acho que foi a melhor coisa que eu já assisti, tipo, em TV. E o episódio Ballad of Fallen Angel foi, tipo, os melhores 20 minutos que eu já vi na minha vida, tá ligado? Então, tipo, acho que vale mó a pena assistir. Caralho, velho. Vini já falou, não? Não falei. Então, eu indico todo mundo assistir Berserk, né? Tem os filmes novos aí, que é foda pra caralho. Não é porque eu gosto dos personagens que é do meu anime favorito, então... Assistam aí Berserk, que é muito foda. E eu particularmente prefiro o Full Metal, o Brotherhood, do que o clássico. Eu acho a história muito melhor. O final ele não é tão sem pé nem cabeça. Deixa eu ver o que mais. Shinshan é foda pra caralho. Shinshan é foda, velho. É zoado pra caralho. Tu consegue ver como uma criança de 5 anos consegue ser errada. E, cara, eu comecei a assistir um anime que eu achei meio zoado. Eu comecei a assistir esses tempos, que é o tal de Sword Art Online. Que nossa, parece nome de RPG, MMORPG. É, mas é Sword Art Online. É um anime que é sobre uma galerinha que joga um RPG online através de um capacete. E quando esses caras, eles são desconectados do jogo, porque o personagem deles morre, eles morrem também. Nossa, que sinistro. Interessante, que é mais ou menos que acontece na vida real. Os caras morrem no jogo. Parecendo hack, sim. Mas eu achei mais ou menos. Achei a animação meio... E o difícil é zoar pra cá. Churumino? Já aconselharam Yu Hakusho e Hunter x Hunter, pra fechar o Togashi, Level E. Level E, cara! Que porra, é foda pra caralho. Bem lembrado, bem lembrado. Personagem mais filho da puta de todos, que é o Príncipe Baka. Segui. Oi. Assiste Level E, cara. É 12 episódios, se não me engano, cara. Vai curtir. São 13 episódios. Tu vai curtir, cara. O alienígena mais filho da puta do mundo, com o selo Togashi de zoação, tá ligado? É o Togashi virado na filha da putagem. Assim. É, cara, é tipo, o Togashi resolveu fazer um negócio muito filha da puta, assim. É divertido pra caralho, cara. Bem lembrado, Diogo, bem lembrado, tinha esquecido desse anime, cara. Vamos dizer assim, uma que foi até indicação do Thiago pra mim, o Hajime no Ippo, que eu acho... Caralho, meu. Eu achei sensacional, velho. Deu vontade de sair batendo nos amiguinhos na rua. Cara, Hajime no Ippo é o tipo de anime que o cara assiste. E, meu irmão, qual é a academia de boxe mais próxima, tá ligado? Exatamente. Ele é muito bizarro. Ele influencia muito o cara. E minha última indicação é Tiger Bunny, que eu vi esse ano, achei sensacional. Boa. Que é japonês tentando fazer super-herói e fazendo melhor que muita coisa da DC e da Marvel. os super-heróis todo cheio de patrocinador, tudo sorteiro, cara. Os caras com um macacão, parece um macacão de Fórmula 1, assim, o uniforme dos caras. Boa, bem lembrado. Thiago, pra... Cara... Já, depois faz teu jabá aí na finaleira. Beleza. É o seguinte, eu vou indicar umas coisas meio velhas, tá ligado? Assim, mas são clássicos, tá ligado? Então, possivelmente a galera já assistiu. Eu recomendo fortemente, meu irmão, Guerreiras Mágicas de Reia, tá ligado? É muito, muito foda. Eu assisti há pouco tempo, cara. Sei cara, lá, um ano mais ou menos que eu peguei pra assistir, porque eu nunca tinha terminado de ver no SBT. Bem legal. Se a Lila estivesse aqui, ela também indicaria, certeza. Exato, assim, eu pularia todos os fillers se fosse você. Assim, na verdade, todos esses que eu tô indicando, eu prefiro que você leia o mangá, porque eles são mais completos e eles são mais diretos, né? Mas normalmente a galera não tem até muita paciência. Então, assim, Guerreiras Mágicas, com certeza. Um dos meus favoritos, tá? É do top 3. Evangelion, tá ligado? Não sei se a pessoa tem saco pra assistir a série antiga. Qual deles? Eu fui baixar, então... tinha 30 Evangelion pra assistir. Não, pois é. Então, sério, porque eu baixei só um. Evangelion... Tem a série clássica. Segundo Lucas, que é bom. Evangelho segundo Lucas. Eu baixei o Neon Genesis Evangelion. É esse? É esse. Beleza. Então, exato. O Neon Genesis Evangelion. Assim, a série clássica, se você tiver paciência, porque ela enrola muito, tá ligado? Mas aí, os filmes... Não assista o final. É, exato. Os últimos dois episódios, pode esquecer. Eu não vi. Cara, você pula os últimos dois... E assiste o The End of Evangelion, que é o filme. Mas assiste o último episódio em português de Portugal, dublado, que é muito bom. Parabéns. É o Parabéns? É o Parabéns. O Bush, muitos Parabéns. Ô, Manuel, vai pegar o robô, Manuel. Não, Joaquim. Eu tenho que fazer pão, Joaquim. Eu tenho que fazer assim... o cacetinho, Manuel. Mas Evangelion é muito bom, assim. Eu recomendo esses novos filmes, o Rebuild of Evangelion. Bom. Porque se você é fã, você vai entender muita da referência. Se você não é, é uma ótima forma de ser apresentado ao universo, tá ligado? Pra galera, como eu sei que todo mundo gosta muito de Cavaleiro do Zodíaco, assista o Lost Canvas. Eu não. Ele é pena não. Que ele não terminou. Lost Canvas, salva Cavaleiro do Zodíaco. Essa semana eu vi a notícia que talvez esteja voltando aí o Lost Canvas. Não, mas ele não vai voltar, não. É sempre fake, faz 3 anos que eu escuto essa história. Todo ano eles não. Não, é porque a produtora ela jogou um vídeo na internet esses dias que acho que a intenção é ver se a galera quer uma terceira temporada, entendeu? E ela virou porque o problema é que Cavaleiros não é tão grande no Japão, tá ligado? Ele é normal, ele é mediano. Tem mais sucesso aqui do que lá. Exato. É França e Brasil, tá ligado? Os grandes expoentes. Aí de vez em quando eles fazem lá, só que tipo, é normal. O Ômega fez sucesso lá, tá ligado? Fez muito mais que o Lost Canvas. E o Ômega gastou muito menos. Então, é custo-benefício, tá ligado? Uhum. É, eles botaram na que faz Marrochojo, né? Pegou um chute de ferro Marrochojo e fez. Por isso pois é uma barata. Então, assim, esses três, e se, tipo, a galera tava recomendando coisa estilo Matrix, pode assistir, que ele é curtinho, são 6 episódios. Eve no Gikan, tá ligado? Ah, pô, você vai pra indicar coisa estilo Matrix, eu recomendo também aquele, ah, caralho, não, ele tá na minha cabeça agora e saiu, que merda! Tá bom, tem mais algum? Tem mais alguém aí, tá faltando? Eu vou falar depois do Thiago, depois que ele fala. Então, tá bom, vai lá, Thiago. Sim, meu Jabex. Não, a gente vai falar mais coisa ainda, não vai? Não vai ter o anime que faria? Rapidão, dos brothers, na Humildes? Ah tá, pode ser. Então, vai. Então, deixa eu falar o meu. Bom, a gente já falou de One Piece, cara, anime que eu acho divertido pra caramba, então, se quer dar risada, pega One Piece. Hakusho também, a gente já citou. Cara, Golden Boy. Nossa, cara, Golden Boy. 6 episódios só, é demais, e é divertido, né, cara? Pra caramba, louco parado, louco muito parado, assim. Ele é nóia, ele é muito nóia. Noiado pra caramba, velho, é bem divertido também. Cara, animes nonsense que a gente já citou, que é muito bom, cara. O Cromartie High School. Uhum. Mas, tipo, tu tem que assistir com a mente de que nada ali faz sentido. Não. Assiste Corra que a Polícia Vem Aí, depois você assiste o Cromartie. Você vai estar na vibe. Tanto o Cromartie quanto o Nichi Joe, cara. Dois animes, assim, bem nonsense, assim, que as coisas que acontecem não faz sentido, mas é bem divertido, velho. E, bom, Cowboy Bob também já citou. E, cara, o Hokuto no Ken, cara. Ah, foda! Que eu terminei há pouco tempo o Hokuto no Ken. É o anime mais másculo de todos os tempos. Cara, e o mangá também. Mulheres que assistem saem grávidas e... Ah, homens que assistem saem grávidas. Homens saem grávidas. Cara, o bagulho é tipo... É um... A minha abertura era disso, né? Eu queria falar e o Vini me interrompeu. Eu ia falar uma Mayamou Shideru. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. O negócio é um. Como é que é? É um filme de brucutu dos anos 80, né, velho? Tanto que isso, no mangá tu começa a reconhecer jaqueta de couro, cara. Jaqueta de couro, óculos, Ray-Ban. Tem um cara, tem uma hora que o Kenshiro tá igual o Stallone, velho. Tá igual, Mad Max, mas é baseado, cara, né? Mad Max? É, quando ele aparece, ele tá igual o Mad Max, quando ele aparece. Mas quando ele pega um navio lá, que ele pega uma carona com os caras, velho, ele tá com um raibazão, assim, só faltou um palito no dente. Ele passou um cobra. O cobra. É. Hokuto no Ken, né? O desenho que roubou a testosterona do Japão e nunca mais foi o mesmo. Nunca mais devolveu, cara. Sugou todo nos <mundo. risos> Deixa eu só fazer uma menção desonrosa pro Gantz, cara. Cara, que anime que apareceu. Tanto o mangá, cara, parecia ser algo legal e o cara se perdeu tanto. Tanto, mas tanto na história, velho, que ela não fez nenhum sentido depois, tipo, com a explicação no final. Eu parei na metade, eu não. Cara, o cara me colocou até vampiro no mangá e depois sumiram, velho. Meio bizarro. E os caras sumiram sem dar explicação nenhuma também. Eu queria fazer uma menção aí que o povo sabe, principalmente o Evandro Segui, já me virou louco correndo atrás de notícia, que é o Shingeki no Kyojin, cara, que eu pirei. Eu evitei muito cantar essa música agora, velho. Já veio na cabeça na hora. Pô, essa música é foda, cara. Ô, Thiago, você conhece o Shingeki no Pingu? bom, muito bom. Depois passa, cara, é incrível. Cara, eu fiquei muito na vibe com esse desenho, cara. Eu fiquei muito triste de saber, cara, que nova temporada só ano que vem. Eu não assisti todos os episódios, cara, mas eu fiquei lendo o mangá, assim, eu caguei. Tipo, cara, eu gostei tanto do desenho, cara, que eu preferi esperar a animação, cara. É que a arte do também. Bem animada, é muito bonito, cara. As cenas de ação são muito fluidas. A arte do mangá é meio... A arte do mangá é um pouco meio suja. Nojenta. Meio feia, assim. É pra ser Togashi. Dizem que é de propósito, né? Mas eu acho que é o desenhista que desenha mal mesmo, ele tá mandando essa desculpa aí. Não, cara, se você olhar o design dos titãs, velho, ele dá muita agonia de você ficar encarando um, tá ligado? Exato, cara, aquelas caras dele. Eles têm aquelas caretas especial, né, cara? corpo estranho, é estranho. Parece uns personagens de One Piece retirados do One Piece e colocados lá, né, cara? Do avesso, só que botaram do avesso. Pontinha tudo zoada, velho. Só que botaram isso do avesso. Eu só acho meio bizarro o Shigenki no Kyojin, porque ele tem muita coisa de alemão no meio, sabe? E a galera é muito patriota, sabe? De proteger a humanidade. Eu acho muito meio nazista, sabe, o negócio. Tá comparando os judeus que comem humanos com os judeus que comem humanos? Não, são comunistas que comem criancinhas, cara. Comunistas, gigantes comunistas, então. Tá bom. Pô, cara, vocês falaram um negócio aí. Tem um que não é de nada, assim. Mas Monster, velho. Monster é muito foda. É muito bom. Monster é muito foda, velho. É aquele vocês negócio. Eu cansei, Thiago. Pra ser sincero, eu tenho uma parte que eu cansei, eu fiquei um tempo sem assistir. Eu cheguei no volume 16. E eu descobri que, assim, eu descobri que a parte que eu parei, mais dois episódios, o negócio começava a ficar muito bom. Tá, o anime começava a crescer muito, assim, a história. E é do caralho, é do caralho. É extremamente recomendado, tá ligado? É até bom fazer uma menção honrosa aqui. Pega qualquer coisa do Naoki Urasawa, né, cara? Qualquer coisa dele, Monster, Twenty Century Boy. Pega na piroba dele, então, Pena que não tem anime, cara. Pena que não tem anime do Twenty Century Boys, mas tem uns filmezinhos que são legalzinhos até, cara. O Pluto também, que é baseado no num dos arcos do Astro Boy. Que é o Pluto Nash ou o Pluto do Mickey? Pariu, meu Deus. O Pluto, o robô do Astro Boy, porra. Tá. Ah, o robô do Astro Boy. Vamos. Sim. Tá, vamos acelerar então. Inclusive, é uma homenagem do Tesudo, né? Ao Disney. Tesudo. Foi que esperou ele. Osama Tesudo. Delícia, cara. Segui, última parte da nossa pauta aí pra encerrar de vez. Tá, muito, muito rápido, o Thiago muito faz o jabá dele. Que é o que tipo de anime que a gente faria, porque eu faria os anime nonsense, porque eu gosto, acho da hora pra caralho. Uhum. E ponto. Uhum. Próximo. Tô contigo, Segui, tô contigo pra... anime nonsense é o que é. Vai, próximo. Vini! Cara, eu curto as paradas medieval, essas coisas meio... Sei lá, podia ser um medieval, tipo, sei lá, Lord of War, uma coisa assim, de cavaleirinho e tal, ou algo tipo Japão feudal, que eu acho massa, cara. Claymore, foda. Não é Claymore que é nessa vibe, hein? Claymore, tá? Claymore é foda pra caralho. Pena que não tem final, mas assistam que é bom. Claymore. Eu faria um anime meio ficção científica, né, velho? Minha área mesmo. Steampunk. Mas só que não steampunk. Justamente, só que não steampunk. Eu pegaria uma coisa mais diesel, tá ligado? Vaporpunk. Mais diesel punk. É, justamente, mais diesel. Mais diesel punk mesmo, ali, anos 50 e tal. Diesel é foda, diesel. Beleza. É bom, é bom tomar. Cara, eu faria ou algo zoado, como o Segui disse, algo tipo Cromarty. Ou algo pegando, tipo, quem jogou Saints Row sabe mais ou menos aquela vibe. Ou o terror, né, cara? Eu curto terror. Eu, como eu citei o Devil Man, cara, eu curto sangue, tripa, essas coisas morando assim na tela. É, eu também. Sim, bota fogo na flecha. É mais efetivo, penetra na flecha. É mais efetivo. Ah, agora eu lembrei. Tipo, galera, Devil Man, como eu falei, Devil Man é isso. Quem assiste os três filmes, assista os dois. Vai ser mais efetivo pra penetrar na carne e dar uma inocente. Tá, Churrumino? Ah, eu sou a putinha do shonen, eu acho que eu faria um shonen de poderzinho mesmo. Ou então... Garotas mágicas. Sakura que a gente quer. Não, ah, isso aí deixa pra... Eu gostava. Eu não sou tão fã de shoujo, não. Pô, agora que eu lembrei, Godoka, assiste Shigurui, cara. Vai gostar. Shigurui? Shigurui na minha. Shigurui na minha. Não. Shigurui é um anime de samurai que tem tripa voando pra tudo quanto é lado, cara. Opa, vou procurar. Agora gostei. Churrumino, valeu a presença aí, cara. Sabe que... Tá, a gente tá só esperando tu voltar a fazer post no site. É, a gente não tem nenhum pra amanhã, inclusive. Teu login tá ativo ainda, precisando de alguém pra falar de jogos, então... É, eu entrei lá esses dias, tava lá funcionando ainda. Olha só, ele entra e não escreve nada, filho da puta. Mas eu vou conversar com a minha preguiça, eu vou ver o que ela acha e... Qualquer coisa eu volto aí. Beleza, valeu. Thiago? Eu acho que eu não teria nenhum estilo assim. O que eu pediria, tá ligado? Se eu pudesse, era que a Clamp finalmente terminasse X, tá ligado? 1999. Pô, cara, não fala isso. Filha da puta, pararam no perto do final já, velho. Eu sou muito puto. Por mais que eu tenha assistido o anime, por mais que eu tenha assistido os filmes, eu quero ver o final do mangá. Apesar de saber que ele nunca vai existir. É. E o Jabex é Espera aí, eu acho que esse mês aí a gente tá estreando o site e a gente vai mudar, tipo, vai parar esses malditos hiatos gigantescos que a gente tem, tá ligado? De 3, 4 meses sem nada. Vai virar .com.br, né? Então, cdfcast.com.br já tá redirecionando lá pro blog, mas depois a gente vai virar o site normal. Show. Como é que ele gosta? Nossa, valeu a presença aí, cara. Valeu mesmo, velho. Valeu, precisando, pode chamar aí pra qualquer coisa. E só pra falar uma coisa, o Diogo falou que ele vai precisar conversar com a preguiça. Tô com um problema na obra da minha cozinha aqui, Thiago. Tem como dar um jeito? O Diogo falou que ele vai tava precisando conversar com a preguiça dele. Cara, a minha preguiça me faz fazer posts do Demolay, velho. Então, relaxa. É, cara. A minha me faz fazer posts em branco. Cara, a melhor brisa é fazer um post com um vídeo só e não escrever nada. Então tá, galera. E lembrando aí todo mundo que a nossa promoçãozinha da Blada de Kraven vai até o dia 15. Então, acho que já acabou? Ah, não, ainda não, né? Não. Essa é a última chance de vocês. O último aviso que a gente vai dar aqui. Então, só galera, vai até o dia 15 nossa promoção aí. Então aproveitem pra enviar, se não enviaram ainda. Que daí a gente vai fazer as... Vamos reunir tudo e ver o que prestou. Mas, cara, não é piada, viu? É, a gente vai entregar o prêmio mesmo. Pode prêmio parecer, mas não é zoação. Pode parecer porque a gente sempre zoa, mas dessa vez é de verdade. Fala, Flamer, o que queria falar? Deixar um recado aqui pro pessoal que o Ministério agora vai estar pegando dicas de assuntos para o próximo conto com vocês. Então, vai comentar lá no conto que vai sair semana que vem. Então, galera, postem semana. E cobrem pra eu fazer essa merda, porque se não cobrarem, eu não faço. Galera, postem nos comentários os assuntos que vocês querem que apareçam no Mini Saga. Então, tipo, o Flamer tá dando poder pra vocês brisar muito. Eu vou mostrar aqui pra vocês a lista dos 5 contos que eu fiz em teste, sabe? Então, o primeiro, que já tá até pronto, já tá até gravado, é Unicórnios e Lhamas no Clichê Noir. O segundo é um drama épico em um banheiro envolvendo caganeira. O terceiro é espionagem pseudo-medieval. Pseudo-medieval? Tu me pergunta, cara. Se tiver uns diálogos assim meio tarantinescos, eu vou gostar, cara. O quarto é espaçonaves com problemas emocionais no drive do hiperespaço. E o quinto é um épico espacial com cachorros e macacos saídos da Terra. Que foi o que o Churrumino mandou pra mim. Esse último vai ser bom, hein? Esse último aí vai ser bom. Eu não sei porquê, mas eu lembrei da música O Camelo e o Dromedário dos Titãs. É a brisa desgraçada, velho. Então, galera, é isso aí. A música dos Titãs? Caralho, depois até semana que vem, galera. Abraço. Falou. Chega. Falou. E aí, fechou com chave de bosta, tá ligado? Que filha da puta. Ai, gente, a gente nem falou do Jaspion.